Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E ô! Tá imitando a vela. Podinho. Eu achei que era a vela da Top Term. Cara, sim. Você tem que ir. Você falar. Que fosse o craque Danilo. Muitas referências temos aqui. Olha momento. Aí, tá vendo? O André é tripack. Então faz de novo, só pra gente ver. Não vou fazer, não. Tá bom. E eu sou o André Fernandes, hoje a gente vai falar sobre o treino mágico, afinal de contas, pra você que tá começando, o que você precisa? Pegar quanto no supino? As suas rotinas? Precisa fazer crossfit? E pra me ajudar, temos aqui ele, Lívia Andrade. Porra! Fiquei esse até nervosa. É um novo truque, meu André. Eu tenho uma pergunta. Se você faz crossfit e ninguém sabe disso, você fez crossfit? Não. Se não postou foto, não faz. A resposta é clara. Temos aqui ele também, Juliana Pozloco. Agora, ele tá querendo surpreender todo mundo. Vocês estão bonzinho? Tá todo mundo bonzinho? Tá todo mundo. Hoje vai ficar todo mundo monstrão na machia. Nós vamos falar de treino mágico. Vou ensinar você a ficar monstrão. Bril! Pra derrubar as árvores do Ibirapuera só com força da telecinese. Assim. Caralho. Do ódio, né? Da força do ódio. Como direcionar o ódio. Esse aí é o Andrei, que voa, que nem um passarinho. Exatamente. Com a força do ódio. Sai voando. E temos aqui ele, Vinícius Ferreira. Olha, recomendação máxima aqui pra vocês é sigam os conselhos da Carreta Furacão. Siga em frente, não olhe para o lado. Isso aí. Se não investir, isso na batida do cavalo. Exatamente. E estamos aqui com ele, Marcos Keller. Atendendo a pedidos de algo que não ocorreu no último podcast, e ai, eu pretendo não errar muito isso novamente, você dá licença. Rising up, back on the streets. Did my time, took my chances. When the justice now I'm back on my feet. Just a man and his will survive. In the eye of the tiger, the fight rising up. Isso aí. Pronto, tá pago o meu quinhão. Já é o quinhão de ódio do Andrei, né, cara dele? Enquanto uns ganham, outros são, né, depojados. Vamos lá. E vamos aprender bastante sobre como deve ser a rotina do dia a dia, do treinamento. Porque todo mundo sabe que na prática a rotina é ficar em um grupo de Facebook batendo punheta, né? Claro. Mas o que tem vida após a punheta? E a gente vai debater sobre isso. Mas punheta matters. Punheta matters. Depois dos recadinhos. E ó, antes dos recadinhos, eu vou dar um recadinho ao vivo, hein? Porque com certeza eu vou esquecer o recadinho. Então, dia 13 de outubro, você tem um encontro com Fátima Bernardes e o pessoal do Mundo Freak e do Magicando também, por que não? A festa, cara, o sexto aniversário... Não, calma aí. Sétimo. O sétimo aniversário do Mundo Freak, cara, vai ser demais. Vai ter a presença do Rafael Jacaúna, vai ter a presença do Keller, da Juliana, do casal Penumbra vendendo livros. Vamos ter uma mesa do Magicando. Qual foi o nome da mesa? Mesa das Maravilhas. A gente vai estar pelado. Ah, colocando uva na sua boca. Exatamente. Vestido de céu. Vestido de céu. A gente vai permanecer deitado em cima dessa mesa e você vai poder performar o ritual com a adaga. Acima. Entendeu? Eu não disse qual. Porra, é essa? É a Ira. Falou de pelado, a Ira pelada, manifesta. Porra, teremos leitura de runa com senhorita Ponziluca. Comigo mesma. Tarola. Tarola. Tarola vai acontecer mesmo. Vai rolar tarola? Eu acho que tem que rolar, tem que ver se rola. Vamos trabalhar pro tarola acontecer. Vamos ver. Mas lá, o principal. E já vou deixar aqui, não falei antes, já vou deixar o recado ao vivo. Vou fazer sorteio de uma leitura rápida, duas perguntas pra quem estiver na festa. Olha. É isso aí, tá lelê. Agora sim. E é claro que, como é a festa do Mundo Freak, teremos um programa ao vivaço pra você, que é exclusivo. Não vai sair no feed, então não é um podcast, mas... Nem no YouTube. Nem no YouTube. Não vai ser lugar nenhum. Eu tenho uma gravação. Oi? Por que vai ter gravação, então? Não vai ser gravação, vai então, ser não, um programa. Não, não, cara, eu tenho uma proposta. Opa. Vamos gravar, e vai, mas vai mandar só pra aqueles que assinarem a listinha de convidados com e-mail. Ó. Ah, mas aí vai vazar. Não, mas se vazar, vacilão. Ah. Se vazar, se... mano, não vaza. Sabe por que não vaza? Porque tem macumba protetora. Além de porra. Ter uma macumba protetora anti-copyright, que eu aprendi com uma conhecida, tem outras paradas ali também. Eita. Que o cara vai falar assim, eu não vou compartilhar isso que me faz especial, porque senão vou ser menos especial. Ah, é verdade. Entendeu? Então, tem que guardar pra ele. Menos especial e mais vacilão. Vou pensar, mas a ideia é que você vai pra lá pra escutar um programa que quem não vai, não vai escutar. Perdeu. E perdeu o Playboy. Além disso, a gente vai ter sorteio, vai ter quiz, pergunta aos ouvintes, vai ter conversa, bate-papo, vai ter muita coisa das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. E olha... Eita. Dá pra fazer muita bosta, hein? Dá pra fazer. Se você quiser aquele kitzinho da Penumbra com sem frete, vai pra lá. O pessoal tá pedindo pra ter uma invocação no Nitorrinco. Pode ter também, pode ter. Dando dinheiro, dá pra ter o que vocês quiserem, bicho. É assim que funciona o mundo. Pagando bem que mal tem, né? É verdade. Exatamente. Cara, ó, vai tá vendendo também, além do pessoal da Penumbra, vai tá vendendo os hambúrgueres lendários de... Cara. Keller, eu já falei demais, fala você. Salivador. Gente, sério, na boa. Eu não sei se a minha cabeça me pregando um truque, porque eu não consigo comprar novamente esse hambúrguer. Não, tava bom pra caralho. E o vegano tava uma delícia. Vocês não comeram o vegano. Eu ainda dei umas mordiscadas no vegano. Cara, o hambúrguer lendário do Léo é fantástico. Inclusive, esse tem que ser o nome do hambúrguer. Né? Eu acho que é hambúrguer lendário que ele chama. Eu posso falar uma das coisas que tinha no hambúrguer? Será ou eu tô estragando? Não sei se é vai que não ter. Vai, não vai ter lá. Eu já recebi o menu, não vai ter. É, tá. Então vai vou ficar ter... só pra... Não vou nem não, falar. Não, não, não, não, não fala. Sabem que é bom, hein, foda-se. É, porra, mano. Gente. É do caralho. Então, ó. Pela primeira vez, a gente vai estar cobrando um ingressinho pelo Freakout, porque a gente vai estar oferecendo tudo isso. A gente alugou uma casa, então é pelo preço de custo. Então, por favor... Comprem o ingresso, venha com a gente. Você tem 2 meses pra comparecer, pra comprar ônibus, pra comprar ingresso do avião. Pra... Compra um ônibus. Compra um ônibus e o ingresso do traz avião. A sua cara, cidade. A Ira tá trolando muito. A Ira tá on fire hoje. Ira, você está ótima hoje. Então, ó, vamos lá pros recadinhos que a gente já volta. Temos metade do recadinho lá antes de puxarmos esse bloco. Vai ser bem rapidinho. A Penumbra quer dar um recado rápido. Última chamada para quem ainda não adquiriu o seu Utarq, o lado noturno das runas. A pré-venda com frete grátis e combos termina neste domingo, dia 16 de setembro. Depois, não diga que não avisamos. Lembrando, dessa vez, pelo menos inicialmente, este livro não vai estar nas livrarias, somente na loja da Penumbra Livros. Lembrando que é uma obra tanto para iniciantes quanto para você que já é estudioso no assunto. Acredite! E cara, que livro fofíssimo! Ele tá em um formato pequenininho, capinha dura, excelente para deixar do lado da cabeceira, levar para a mochila quando estiver indo pro trabalho. Cara, que livro fantástico! E aproveitando para agradecer muitíssimo a você, magiqueiro, que está nos apoiando, não apenas escutando a gente, como também indicando para os seus amigos e também nos apoiando financeiramente. Caso você queira participar dos nossos grupos secretos, você vai lá no apoia.se/confidencial. Por que esse nome? Porque é um projeto conjunto de apoio que você faz tanto para o Magicando quanto pro Mundo Free Confidencial. Olha que massa, você não precisa apoiar 2 projetos diferentes. Em um, você apoia os 2. E você terá direito a entrar nos 2 grupos, onde fazemos anúncios especiais, enquetes, tem muita discussão rolando por lá. E, é claro, também os posts para os episódios que estão sendo gravados ao vivo para você acompanhar, caso esteja com o tempo. Não são todos os episódios, mas acredito que a maioria deles você vai conseguir escutar antes de todo mundo, pela gravação. É isso, gente. Bora lá pro episódio que ficou super interessante e aquilo. Preparem seus roteiros e suas varinhas. Então, gente, vamos lá. Roteiros mágicos. Já vou começar mandando. O mago precisa de treinamento e roteiro e exercitar? Se ele não treinar nunca, ele não vira mago. Não, não precisa. Acabou o programa. Tchau, gente. É isso aí. Obrigado. Vai, praise. Isso, caralho. Já é o terceiro programa consecutivo que ele responde a pergunta e fecha a pergunta. E vai fechar o programa. Um dia eu vou fazer isso. Ele vai fazer isso. Eu vou levantar e foda-se, vou embora. Aí eu quero ver. Eu do seu estúdio, inclusive. Não, exatamente. Sim, precisa. Mas isso é muito interessante, né? Porque existe muito essa coisa da feitiçaria que tem muito aquilo do dom, né? A feitiçaria de sangue. Que veio no cara, sangue. Alguma coisa é dom pra vocês? Olha, eu sou muito. Alguma coisa é dom? Pode ter. Assim, dom mesmo, tipo, nasceu pronto. E não, eu acho que tem um componente forte de facilidade pra alguma coisa. É, você pode ter uma tendência a ser mais fácil pra você entender ou fazer alguma coisa, mas vim assim nos olhos, tipo, nasci, já tô citando os pensadores, puta que pariu. Olha só, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Off magia. A Lívia já aprendeu música. Ela já teve aulas de música. Eu nunca tive aulas de música. Eu tenho muito mais musicalidade do que a Lívia. Não, você não tá entendendo. Eu não tenho musicalidade. Eu não consigo batucar um tamborim pra salvar a minha vida. Oxi. É sério? Com passadinho? É sério. Eu não tenho. Sabe aquele game que era o Rock Band? Sim. Uma vez ele me colocou na bateria e disse assim, ó, faz um mais merda. Bate em qualquer lugar, só bate no ritmo. Não acertei uma nota. Tá batendo a cabeça. Aí, em contrapartida, a gente uma vez estava na loja de qualquer coisa, loja de tranqueira. Eu catei um pandeiro e comecei a tirar um som. E a Lívia olhou pra mim, nossa, eu não sabia que você toca pandeiro. Mas eu não toco pandeiro. Eu também não toco pandeiro. É que pandeiro é fácil. Sabe quem tocava? Mas é que pra mim é coisa de outro mundo. Sabe quem tocava? A vida passada. Continue. Porque tem essa também. Então, esse é o grande problema. Eu vou falar aqui, acho que Lívia pode corroborar o que eu vou falar, principalmente com mulher. Porque é sempre assim, a figura do mago é cercada pelos livros, pelo conhecimento, é uma coisa meio Gandalf. E a bruxa não, é porque ela tem intuição. Ela nasceu porque ela recebeu da avó. Tudo bem, tem algumas linhagens que realmente você passa de família. Mas, gente, tem treino. Tem que suar, tem que treinar todo dia, tem que fazer negocinho. Ah, mas aí se treinar fica muito materializando, é uma coisa normal. Todo mundo alcança. Sabe o que eu me lembro? Me lembro que tinha na época de escola, a Zuica de escola... Que é uma classe abaixo, na classe bruxística comum, você tem o Wicca, você tem a Wicca de escola. É abaixo da Wicca normal, pelo amor de Deus, a Wicca de escola, a Wicca pra adolescente. Eu me abstenho de qualquer comentário. Se você for uma Wicca pra adolescente, isso passa, não se preocupe. Então, eu tinha uma namoradinha... Precisa treinar, né? Cara, eu tô lembrando umas histórias agora muito loucas. Tinha uma namoradinha que ela era o Wicca na escola. E tinha uma parada assim que elas ficavam falando uma pra outra, tal, que tinha que ter uma veia em cruz... Sabe umas paradas assim, tipo, que não dá pra ter, saca? Tipo, umas veias em cruz, umas marcas físicas. E aí eu lembro que na época, um professor ainda chegou e falou assim, você tá fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica fazia pra achar, né? Marca física pra culpar alguém de alguma coisa. Só que no caso dela é o contrário. É o contrário, pra poder valorizar e tal. E tem aquela coisa, nasce bruxo ou nasce trouxa? Por que que eu tô falando essa parada de dom? Porque tem muita gente que acha que é mais fácil a coisa. Ah, não, eu tenho dom, eu não tenho. E não pensa em treinamento. E aí tem o... E aí você tem um outro problema, que é a galera falar assim, ah, não, eu consigo fazer isso, ou eu manjo aquilo, então eu não vou fazer mais nada, ou eu já alcancei. Como se fosse, tipo, achando que a iluminação se alcança uma vez e já era. Isso é outra parada que eu acho muito legal. Você, não existe essa porra de se alcança uma vez e já era. Você vai vislumbrar ela e vai voltar pra tua vida de merda. E aí você vai passar mais 10 anos tentando... exatamente. E aí você vai lá, ah, consegui mais um pouco e tal. Talvez o outro é um pouco maior, mas você vai continuar na vida de merda. Ganhar a iluminação não faz ganhar na loteria, não faz... Conversar com o SAG não faz ganhar na loteria, não faz porra nenhuma disso. O máximo que você tem é domínio e controle da sua vida, que já é mais do que muita gente por aí fora tem. 90% da população. Então sim, é suor. É aquela frase maravilhosa, né, de... 1% inspiração, 99% trabalho. Eu acho que dá uns 2%. Dá uns 2% de transpiração. É, mas então, voltando... Esse é um trabalho artístico. É inspiração e transpiração. Aí é válido. Esse lance do sangue bruxo, o Frisvold defende um pouco essa ideia, mas de uma forma racional, na Arte dos Indomados. Não vou entrar nessa, porque são 20 páginas de filosofia. Compre o livro. Penumbralis.com.br. Tá gostoso, Ney? Posso comer essa porra em paz? Pode, mas não fica batendo a porra da colher no pote. Seu cuzão. Fica fazendo barulho. Aí depois o pessoal fica dizendo que nem na última gravação... Achando que é um triângulo, né? O moço ficou muito brabo, bicho. Ele chegou lá com os dois pés no peito nos comentários. O que ele falou? Que alguém, por um acaso, foi praticar o self-love no banheiro porque estava assim no microfone. Peraí. Deve ser eu. Pau no seu cu. Vem cá, filha da puta. Vem nesse evento e fala pra mim na minha cara. Vem, não cuzão. Não corta da gravação isso. Pronto, não pode pôr no Instagram. A situação é a seguinte, era tu mesmo que tava com rinite nesse dia. Ah, tá. E ó, tá vendo? Vem curar minha rinite então, otário. Curar a rinite quebrando teu nariz, cara. Se alguém me der o soco, eu vou ter que perdoar agora no rolê, né? Pelo menos avisa antes pra mim poder me defender. Olha, eu sou aquele menino lá, tá bom, vai. Caralho. Tá foda, André. Essa edição, essa tá foda. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, né? É um tópico. Diferença entre roteiro e grimório. Tem gente que tem essa dúvida? Teve. Teve gente, inclusive, que eu coloquei no tópico perguntando quais são as dúvidas, quais eram as causas da pessoa. A primeira coisa, uma das coisas que perguntaram foi, tipo, e grimório? Realmente é importante? Que não sei o que. Eu disse... A gente tem que começar dizendo que tem diferença entre roteiro e grimório. É que, às vezes, tem muitos roteiros de treinamento mágico que estão escritos em livros. E, portanto, você pode pensar que o livro é um roteiro. Ok, o roteiro está no livro, né? O livro não é um roteiro. O que acontece é o seguinte, tem muitos... livros que ensinam um beabá de magia, mas eles são um grimório. Eles são um conjunto de magias. Eles não são um roteiro para você aprender a ficar bom em alguma coisa, para você melhorar uma habilidade. Mas eles têm exercícios ali jogados, né? O Bardon é muito disso. Vou dar um exemplo. Os grimórios medievais todos lá de Goécia, o cacete. Eles dão técnicas, ponto. Não é um roteiro de comece aqui, passe por ali e chegue até aquele outro ponto. O Bardon ainda tem mais isso. O Bardon tem mais isso. É. Mas tem muito grimório que tem receitas de bolo, mas não são roteiros de treinamento. Uhum. Dá pra gente falar, então, que o grimório é onde você vai escrever o resultado dos seus roteiros de treinamento, talvez. Eu já chamo isso de diário. Não é o grimório? Caralho, é um grimório, então. O grimório é um livro que contém magias, ponto. Pra mim, eu uso tudo a mesma coisa, então... Pra mim. Não, né? Tem muita gente que usa assim. Eu tô dizendo como eu chamo. É, vem do grammaire em francês, que é a mesma origem do livro, da palavra gramática. Então que é um livro. Grama também. Né, de acordo, filho de sete, cachorro de sete. O André gosta de falar do cachorro de sete. Então, sim, tem diferença. Roteiro é uma proposta de começo, meio e. Não digo um fim, mas alcançar um determinado objetivo, né? E o grimório seria isso foi uma das perguntas também que fizeram, assim, o quanto é importante ter prazo? Não tem prazo. Eu acho que tem. Você pode ter perspectiva, algumas, prazo não. Em algumas tradições tem prazo sim. Uhum. É exatamente tradição, isso que ela fala. Pão no cu, né? Não faz sentido, Kelly. Não faz. Senão vai ser que nem desenho animado de antigamente, que nunca tinha o fim. Era tão bom. Não, o Caverna do Dragão, já viu o fim dessa merda? Já viu o fim de One Piece? Não vai ter também. Porra, né? O cara disse que já tá em 80%. Já viu o fim de Game of Thrones? Essas porra não tem fim, não. E. Eu ia falar uma parada do tempo. É, tempo. Eu concordo com o tempo pro cara não relaxar e largar. Mas eu entendo isso que aí. Querer. É pra isso que vocês estão falando de tempo. É. Porque eu o cara fala assim: não, eu tenho aqui 30 dias pra alcançar determinado objetivo. Não, é essa raciocínio. É tipo assim: o tempo pode ser. Não necessariamente, tipo assim, dias. Mas quando você alcançar isso, você passa pro próximo. Ah, tá. E tudo bem. Então... E se você não tiver uma perspectiva de final também, é uma coisa muito complicada, né? Vou dar um exemplo. O Liber KKK é um roteiro de treinamento. KKKK. Várias piadinhas. O KKK bom. Esse aí, não. Mas KKK não é ruim. É, esse é bom. O Liber KKK, ele fala o seguinte, ele não tem um prazo máximo pra você terminar. Mas ele fala que se você fizer em menos de um ano, você tá fazendo cagado. Sim, faz sentido pra caralho, porque é grande, é longo, uhum. Tem muita coisa manual, né, pra você construir, sim. Pra você fazer. Então, é uma orientação de tempo, né? Lógico que você não vai ficar 10 anos se ele tá falando que um ano é um tempo legal. Você pode ficar 2, não tem problema. Se começar a passar muito, você vai falar, caralho, será que eu tô demorando muito nisso? É, mas isso é interessante, porque eu já vi, por exemplo, questão de treinamento, ter tempo. Então, por exemplo, se você seguir esse livro, em 30 dias você vai conseguir fazer alguma coisa. Cara, violão sem mestre, francês em 15 minutos. O meu irmão apareceu um dia em casa com experiências místicas em 30 dias. Eu vou achar esse livro e eu vou trazer. Pô, eu arrumo pra ele em horas. E tem práticas boas ali, pior é isso. Okay. Experiência, é só arrumar um chazinho caprichado. Não, é tudo meditação, concentração, é tudo trampo suado. Não, experiência mística. Não, ninguém alcança porra em 30 dias, não, viu? Só pra falar. Fala porque eu tentei, mas foi legal. Pessoa aí, vê se não vai. É. Minha irmã tava vendo até a Bjork. a Bjork, não é qualquer. Vestido de cisne. Não, a visão da... A robozinha. A Bjork querida foi que ela estava num clipe da Bjork. Nossa, aí é muito louco. Os clipes da Bjork são loucos. Ela disse que ela tomou ayahuasca e ela tava preparada pra encontrar Deus interior dele. E era Bjork. Sensacional, faz sentido, bicho. Cara. Slime, ela falou, né? Slime, a Bjork. Desculpa, Andrei, de novo. Eu vou deixar Deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo. Um cara que treina em academia, por exemplo. Vamos para as analogias. Ótimo exemplo. Analogias idiotas do Andrei. Não. O cara que, tipo assim, aquele cara que não quer só tá na vibe de conseguir uma parada e depois sai, mas aquele cara que gosta mesmo de academia, gosta mesmo de manter o corpo e tal. A academia é pra vida toda do cara, né? Sim. Tipo, tudo bem, o cara, sei lá, ele vai começar aumentando o peso e tal, vai chegar uma hora que ele vai ficar estável naquilo. O cara não precisa ser um halterofilista, mas ele tá sempre lá na academia pra se manter. Eu discordo pra caralho do cara que vai na academia e fala, vou treinar. Vai treinar pra quê, meu irmão? Você treina pra uma coisa que você quer fazer direito. Se aquilo ali é o seu padrão, você vai praticar. Entendi. Acho que isso é inveja porque você é gordo. Não, porque eu já treinei muito. Cara, ele correu maratona. Maratona não, mentira, você tava treinando pra maratona. Mas não, 10... Eu tava treinando pra São Silvestre. 10K você tava bem. 10K tava bem, corria, teve uma época que corria 15 km todo dia e tal. Beleza. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que, por exemplo, se o cara tem o objetivo de correr uma maratona, ele pode ir pra academia aí treinar. Aí é o treinamento. Entendi. Se ele não tem porque objetivo ele, nenhum, se ele só tá indo lá pra manter a forma e porque ele gosta, ele tá indo praticar. Ele não tá indo treinar. Pergunta, ele pode postar uma foto no espelho da academia e escrever o de hoje tá pago, kkk? Só se tiver um versículo bíblico depois. Ou uma frase de caminhoneiro de Vitória. O cabo da Ceola, né, treinando. É. Mas a sua analogia foi muito boa. Eu não terminei de perguntar. Então, continua, então eu tava desenvolvendo ainda. Vai lá, desenvolva. Então essa questão que eu... do treinamento. O treinamento, ele tem hora pra acabar? Ou ele é o tipo de coisa que vai pra sempre acompanhar o mago? Pra sempre acompanhar o mago. Mas eu acho que você pode mudar de treinamento. Assim como na academia, pô, essa série aqui tá fácil. Vou trocar. Estou treinando para ter força nas pernas. Vou dar um exemplo do... Estou treinando para não ficar que nem um corneto. Que é o que os caras fazem. Só treino em cima e não treino nas pernas. Tudo corneto. Coxinha de ponta cabeça. Tô lembrando daquele doido lá. O cara engraçado do YouTube, né? Porra. Que tem a música dos Cambito. Só os Cambito é o... Que fez o clipe com o filho do Tiririca. O Stronda? Não. Como é que é? O cara que ficou famoso cantando... Qual é a senha do Wi-Fi? É o cara ricão do YouTube lá. Ah, o Whindersson. É. O Whindersson. Ah, sim. Caramba. Procure Teus Cambito, Whindersson Nunes. É muito bom. Whindersson. Eu chamo de Whindersson. O Wanderson. Tá bom. Ok. Então tá bom, então é isso. O cara vai ter pra sempre procurar treinamento. Então, cara, eu vou dar um exemplo pra você, ó. O Liber MMM. Ele tem ali uma bateriazinha básica de treino inicial pra alguém minimamente competente. Chega uma hora que você vai fazer o Liber MMM em outros momentos, mas também vai fazer tudo junto em algum momento. Você já mudou, você não tá seguindo aquilo. Você vai falar, agora eu vou fazer ao mesmo tempo tudo que tá aqui. Aí vira prática, não vira treino. Exato, mas é prática, é uma coisa que você já sabe fazer. E aí é a hora que você começa a desafiar. Aí é a hora que você vai atrás, por exemplo, de uma meditação um pouco mais pesada. É a hora que você vai atrás de fazer uma meditação com visualização. Esse do MMM tá falando, ah, quando você chegar em 15 minutos dessa prática aqui, você tá legal. Você já pode tentar fazer meia hora, sei lá. Sim, tudo isso, entendeu? Você vai ampliando a parada. Tem uma outra questão que é... Mas aí você concorda que você já não tá mais fazendo MMM? Não, você tá fazendo outra coisa. Você tá fazendo outra coisa. Inclusive, escrevam essa outra coisa, tá? É uma parada que às vezes a galera faz, mas não tem registro disso. Uhum. E, cara, às vezes isso é muito precioso, viu? Tá aqui, ó. A primeira pergunta que fizeram pra gente hoje, no tópico, foi o... Rodrigo Oliveira da Costa perguntou: é obrigatório mesmo o diário mágico? Meu amigo, você tá com preguiça de escrever. Meu amigo. Não precisa ser na mão, não. Escreve no app, ó, eu vou Telegram. Dar, eu vou aí, dar a dica que eu já cansei de fazer. Grupo só você no Telegram e um bot chamado Describer Boot. Transcriber Boot. Que você fala em português legível. Legível, não, audível. E comprei, ele transforma em texto ali, tá ligado? Tem uns erros, mas depois você ouve de novo e conserta e joga tudo num lugar. Então, tem muitas formas de você fazer um diário mágico, mas ele é importante até pra você, inclusive imediatamente depois que você fez, pra você guardar aquelas primeiras impressões, porque a memória, quando você revive, você refaz. Então, ela começa a ficar falha. Mas por que que ela é importante? É até pra você entender por que que você tá fazendo isso. Porque, como o André fez uma analogia do halterofilia, do cara que vai pra cá, o rato marombeiro. Da academia, o marombeiro. Crossfiteiro. O crossfiteiro. Ele fez uma analogia. Tem gente que vai lá, por exemplo, eu preciso perder peso, o médico mandou. Eu preciso ficar satisfeito com o meu corpo de novo. Eu vou até ficar satisfeito com o meu corpo de novo, tá tudo certo. Tem gente que vai fazer magia porque, sei lá, eu quero dinheiro. Vai fazer magia porque eu quero trepar. Vai fazer magia porque eu quero concentração. Às vezes são coisas básicas da magia que você alcança. A magia serve pra essas três coisas sem problema nenhum. E aí você vai, alcança isso, você não quer mais aprofundar. Você continua mantendo no máximo aquilo. Tudo bem. É o teu objetivo com a parada. Você que sabe pra que você quer isso. Você quer abrir a cabeça, você quer pensar mais, você quer pensar menos. Mas é legal você saber o que você quer e o que cada coisa pode te oferecer. E tem aquele que quer ganhar o prêmio Schwarzenegger, né? O Mr. Olympia lá do. Uhum. Quer ficar, quer aprender, quer virar o mago, quer fazer a parada foda. Assistam Pumping Iron. Arnold! Que é uma parada, assim. Então, cada um tem um objetivo. O grimório, o diário mágico e tal, ele é importante também pra você colocar quais são os seus objetivos, porque os objetivos mudam. A maioria das ordens, elas pedem pra fazer uma coisa logo no começo, que é o obituário, o carta pro futuro, ou morri aí, carta de objetivo, que na verdade é você só colocar ali aonde você quer estar, o que, que você quer. Pro fim da vida, imagina que você morreu. Nossa, tô entregando coisa de ordem aqui, desculpem, gente. Não, mas isso é comum. Não, tudo bem. Morre, renasce. É isso aí, morre, renasce. Eu fazia isso em publicidade, falando assim: o que, que você publicidade quer? Publicidade é magia. Merda. Baixa magia, chama. Baixa magia é rasteira. Magia clifótica. E tem essa parada de você coloca ali. E é engraçado, e quando você revisitar aquilo um ou dois anos depois, você vai perceber que provavelmente você já alcançou aquilo. E aí tá na hora de você fazer o quê? Outro obituário. Enterra, faz o enterro do seu eu morto. Pode tradicional. É o primeiro eu morto que você derrubou, inclusive. Como é que é? A única visão clara é do topo da montanha dos seus eus mortos. Exatamente. É onde eu durmo, inclusive. Gosta. Toda vez que eu acordo, eu morri. Tem um ali. Mais um pouquinho. E aí, então, sim, precisa escrever. Olha, eu vou te falar que toda vez que eu acordo, eu morro mais um pouquinho. Os roteiros, então, são... Eu posso pensar em dois tipos. Tá. Um que é feito pelas ordens. Tá. E um que é feito que pessoas fizeram para não precisar de ordens. Ou tem mais algum tipo? Não, acho que não necessariamente para não precisar de ordem, mas os roteiros que não... Autodidata, é o violão semestre. Não, às vezes é até dentro de ordem, mas não é um... Cara... De entrada, é uma coisa... Não, como é que... É que eu fiquei incomodado agora. Tá. Porque a Lívia, ela fez uma pergunta de maneira burra. Por quê? Fiz. Porque você fez o contrário. Eu acho que o que você está querendo perguntar é uma possível diferença ou importância. Porque existe aquela galera que não é que busca facilidade. Ah, o cara é fácil. Não. Tipo, tem o cara que quer aprender em grupo, quer ser iniciado, quer ter um mestre. E existe aquele cara que quer aprender sozinho. Ele se sente bem Lone Wolf da magia. É mais ou menos isso, não é? Os dois têm seus méritos e suas dificuldades, né? Mas eu ressalto que não é só isso. Às vezes o cara está dentro de um grupo e quer fazer uma parada sozinho. Sim. Tá. Não, tá, tudo bem, mas existe recomendações? Qual é o melhor parâmetro para cada pessoa? Tá. Eu acho que aí vou invocar Juliana Poponzu. Oxi. Poponzi. Fala. Ponzuzu. Poponzilacqua. Porque o mesmo método de ensino que você usa para Andrei vai ser exatamente o mesmo método que você vai usar para Keller, que vai ser exatamente o mesmo método para Lívia, o mesmo método para Vinícius? Então, de um professor bosta, eu estou te provocando, estou olhando para você, apontando para sua cara. É, o cara vai dar exatamente a mesma porra da aula, porque ele já tá naquela cadeira há 50 anos e ele sabe que a aula se dá daquele jeito. O professor é que tem o mínimo de interesse em que o seu aluno seja maior que você... Isso tem num livro publicado pela Penumbra Livros. Procure Tchim. Saber. João das Batatinhas. Né? Ele se interessa em saber como é, com quem ele está falando e passar, portanto, de uma maneira efetiva. Então, por exemplo, a Lívia, ela depende muito de algo escrito. Ela aprende muito bem com cores. Então, o caderno da Lívia é tudo colorido. Então, quando eu for dar aula para a Lívia, eu vou usar vários tipos de cores para chamar a atenção dela. O Vinícius é mais auditivo. Ele, eu estou dando aula, ele está olhando para baixo, mas ele está prestando atenção em mim. Então, eu preciso chamar a atenção dele pelo quê? Pelo som. A mesma coisa quando você faz um roteiro mágico. E tipo, não, eu ia perguntar. E tipo eu, por exemplo, que eu sou tipo um morto muito louco. Como é que fica? Você deixa lá. Você deixa lá, né? Apodrecendo. Você coloca aquela musiquinha do morto muito louco pra dançar. Deve ter funk dessa música, inclusive. É, que a gente tá cantando. Bom, tá. Enfim, por que a gente está falando isso? Não, você não é um morto muito louco, André. Você é um vivo em nossos corações. Eu tenho uma pergunta desse raciocínio. Faça. Esse raciocínio seria um raciocínio de um mestre bom, mas do lado da minha opinião fecal... Fale. Eu digo assim, que o roteiro surgiu justamente para dizer quando se tem mestres de menos, quando se tinha poucas Sim. pessoas para falar. Então, tipo assim, tá aqui um roteiro que é as pessoas, na média, aprendem isso daqui. Então, você quer ir, Ju? Não, não, vai. Então, vai, talvez, eu concordo plenamente, acho que isso é efetivo. Só que tem um porém. Não é dar o roteiro e falar, aí, cuzão, tô, até mais. Não, cara. Eu já o cara tive professor que fazia isso. Tá aqui, esse aqui. Pá. O correto Volta é isso aqui. Volta no final do semestre isso, e me traz trabalho. Na faculdade de exatas é maravilhoso. O professor chega no primeiro dia de aula, entrega um calhamaço assim, de 500 folhas de exercício, fala, vou deixar isso aqui lá na Xerox. Isso aqui é a lista de exercícios. Façam e quem fizer tudo ganha um ponto no fim do semestre. Olha aí as ideias. E é isso, cara. Esse é o estudo. É esse mesmo que o cara falou o resto, assim, ó. Quem conseguiu fazer o exercício no meu 30 e tanto? Aí o cara falou, pô, ninguém conseguiu. Ó, se alguém conseguir, me fala que isso caiu na minha tese do meu doutorado e até hoje eu não consegui fazer. Caralho, o cara joga ali. Beijo pro professor Péricles, cálculo 1. Olha o nome dele. Já tô imaginando o Péricles daquela grupo de pagode sentadinho. Esse cara é bom, né? Ele parecia... Enfim. Enfim, deve estar ficando parece bravo. Parece o Dalai Lama. Deixa eu só constar mais uma coisa. A gente fez uma experiência com uma coisa parecida com essa, uma vez. Num semestre, numa escola do estado, como professor. Nós falamos o que seria necessário para o aluno completar o bimestre. Tá aqui, o aluno precisa completar isso aqui para ganhar a nota máxima do bimestre. Os professores fizeram isso e falaram, isso aqui que você tem que fazer. As nossas aulas, a gente vai ministrar aulas pontuais. Toda semana, ministrar uma aula pontual. E fazer plantão de dúvida. É isso. A mesma coisa pode acontecer com a galera. Porque assim, pelo menos tem o plantão de dúvida, né? O plantão de dúvida. O que, que é que o mestre faz? Não, foi foda, porque a gente fazia aulas pontuais. Então, por exemplo, vou falar sobre a Revolução Russa. O dia tal é a aula de Revolução Russa do Keller. O Keller dava 3 horas, 4 horas de aula de Revolução Russa, que era, na verdade, uma palestra. O aluno pegava as anotações e ele tinha um conteúdo para fazer as questões, para responder as coisas, para fazer os raciocínios. E se ele tivesse dúvida, a gente ainda tinha um plantão de dúvida. Realmente o aluno já chegaria lido na aula, né? Tecnicamente. O bom é que assim, não funciona. Isso não funciona para todo mundo, obviamente. Não funciona nem na universidade. Mas é incrível como alguns com quem funcionou, a gente chegou, deu uma olhada e fez umas avaliações prévias. Tá pronto. Você pode jogar essa porra na vida. Você entendeu? Tá, vamos pro pau agora. Tá, vamos. As grandes ordens, né? O que geralmente tem que o pessoal aprende lá? Vamos revelar os segredos da maçonaria. Qual ordem você quer? Então, o negócio das ordens, eu acho que tem um passo atrás. É porque eu achava que o roteiro era só de ordem. Não. E não. É, o senhor Penumbra aqui no meu lado praticamente falou, tá ficando louca, mulher! Pá, tem esse! A de ordem... Pá, tem outro! A de ordem, ela serve pra... Ele veio com o livro e fez assim, toma! Pá! O nome disso, gente, é violência doméstica, é muito triste. Afeta milhares de famílias. Isso, o roteiro de ordem, ele tem uma função também, que é adequar você à egrégora da ordem. Isso é uma das coisas mais importantes do roteiro. Eu acho que essa é uma das funções, porque a ordem, o que, que é? É um grupo de pessoas que pensam de maneira semelhante naquele ponto, focados em um único objetivo. Se você, às vezes, tentou entrar numa ordem e não passou do roteiro básico de treinamento, é porque a sua cabeça não se adequou àquela egrégora naquele momento. Pode ser que daqui a anos adeque, pode ser que nunca se adeque. Isso é uma das questões principais. Eu acho que o roteiro de ordem, ele tem essa função. Te admitir na egrégora. Eu acho que tem mais. Fala. Nivelar. Sim, nível vocabulário. Conhecimento, vocabulário e habilidade. Tipo, cara, se você não consegue fazer essa coisa aqui... Você é um inapto. Não, não é você é um inapto. Você não serve pra fazer esse tipo de trabalho que todas as outras pessoas que vão estar ao seu lado vão estar fazendo. Você vai estar puxando a turma pra baixo. Vai estar puxando a turma não pra baixo. Não só nivelar, mas por muitas vezes ensinar também o básico... Porque o cara vai usar isso aqui nos próximos trabalhos. É, você nivela ensinando. Você ensina o cara até ele chegar no nível que se deseja que ele esteja para aquele grau ou para aquela posição, seja lá o que for. Entendi. Ou seja, dentro da ordem existem outros roteiros além do roteiro de entrada. Uhum. Que para mim, quando eu pensava roteiro, eu só pensava roteiro de ordem de entrada. Não. Muitas ordens, inclusive, têm linhas lá dentro. Então, por exemplo, você tem o roteiro para tal coisa, você tem o roteiro para tal coisa. Você vai montando tua grade... Tua grade curricular. É, em algumas ordens você tem o roteiro por grau. Primeiro grau, isso. Nós vamos aprender magia, não sei o quê. Sexto grau, nós vamos aprender magia de cura. Então esse grau vai ser só exercício, só leitura sobre isso. Uhum. É bem clássico essa separação, na verdade. Tipo uma escola de artes marciais, que você entra e tem várias... Tem os dans. Não sei mais ou menos. Eu vou dar o exemplo da capoeira. É que eu já fiz artes marciais, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma máquina de matar. Se você encostar de mim errado, você pode, infelizmente, passar morrer por... Morrer de desgosto. Você pode virar um morto muito louco. Não tem o estilo louva-a-Deus, estilo marmota? Então, estilo morto muito louco. O meu é o estilo morto muito louco. Que o cara tá pensando que tá morto ali, e de repente... Uou! Finge de morto pra comer o cu do coveiro. Isso não é o do bêbado? Então, é que o do bêbado, você precisa de muita movimentação, eu sou preguiçoso. Eu só fico parado no canto. Ah, olha aqui, a gente colocou ainda mais uma coisa aqui, ó. É, na pauta da Lívia tá de parabéns, sobre o roteiro de ordem, ela fala pra, como requisito de ingresso, bibliografia, tem um ponto de interrogação, por quê? Qual foi o raciocínio? Bibliografia, porque eu achava que todo o roteiro de entrada vinha com uma puta bibliografia, tipo assim, você tem que ler esses livros. Tem ordem que faz isso. Telemita, qualquer as Golden Dawn que quer imitar as antigas. Tem uma galera que vem falar assim, mano, você tem que ler o Ulisses do James Joyce. É, o original. Né? Eu vi a lista de coisas que você tem que ler cu, pra... Mano. Toma seu cu, na língua original e fazer uma monografia. Não passa nem da festa dos Hobbits, Senhor dos Anéis, vai tomar no cu. Sozinha a festinha dos Hobbits. E James Joyce é maravilhoso, mas você tem que estar no molde, né, cara? Não, é... não, meu livro foi difícil. Eu parei no meio do Dublinense. O Ulisses eu nem catei. Como é que é? Quando eu aposentar, eu leio o Ulisses. James Joyce é projeto de aposentadoria. Você se aposenta e você vou ler esta merda. O meu projeto de aposentadoria é o Thomas Mann. É ler o Montanha Mágica, que eu já comecei várias vezes e nunca terminei. Outra coisa que tá aqui, ó, que eu acho que é importante, marcação de progresso. Porque como você não é uma... Caralho, é um bagulho. Marcação de progresso. Marcação de progresso, é bacana. Porque como você tá falando uma coisa essencialmente metafísica, como é que eu sei que eu tô conseguindo ou não? Entende? Tá. Então isso aqui é... O diário ajuda pra caralho. O diário... Então... Essa é uma das funções dele, né? Também tem que tomar cuidado pra quem você mostra o diário, tá? Só pra falar, galera, porque às vezes aparece uns doidos aí e fala que, ai, Keller, olha aqui, tá certo? Falei, não, poxa, vou nem abrir isso aqui, irmão. Tirar foto, ninguém manda fotinho. Do seu altar também, não tira foto do altar, não, meus amores. Pô, mas aí o que eu vou colocar no Instagram? Faz um altar fake só pra isso. Linearidade. Qual que é a ideia da linearidade que tá aqui? Então, a linearidade é que você tem um roteiro de entrada, aí você tem um roteiro... A gente tipo falou assim, disso, então. É um, subindo. Uma ideia de subindo. Tipo a que tem 1-10, aí você vai pro 2-9, aí você vai pro subindo a árvore. Ou a OTO, que pra ensinar magia sexual tem que ensinar uma porrada de técnica antes. É da OTO que tô falando. Ou, como é que é? Olha, esse aqui é o boquetinho. Primeiro você tem que ensinar a fazer uma massagem aqui. Tem que ser em grego. Então, quando ele começa te ensinando o alfabeto hebraico, pra depois te ensinar a cabala aos pouquinhos e começa pelos elementos. Por isso que acabou, né? Inclusive. Não, mas peraí, se tu vai ensinar a cabala de uma vez, assim, não dá, né? Tá certo que o negócio não tem... É, tem que começar com a cabecinha. Não tem ombro, mas, porra. Mano, eu não sei, viu? Eu tenho... Mas não dá pra começar pela base também, né? Não. Não. Tem cabecinha entra primeiro e ponto. A gente tá falando de cabala ainda? Sim. Cabaça hermética. Qual é o cabo da espada e qual é a cabeça da espada? É o Keter ou é o Malkuth? Esse é o mistério da fé, irmão. Você tem que Eis o mistério da fé. Então, e tem gente aqui já comentando. Tem gente aqui já até comentando que era outra parte que eu ia falar, assim, nem toda ordem tem roteiro. Nem toda ordem tem roteiro. Sim. Não. Só séries. Só desculpa, sérias? Gente. Não, mas tá. Tô brincando, gente. Eu não conheço toda a ordem. E vai ter outra coisa. Não é porque uma ordem tem roteiro que ela é séria. Mas jamais, jamais, jamais. Dentro de uma ordem, você pode seguir vários roteiros. Termina um roteiro, começa outro. Por exemplo, vou falar do que eu conheço, de OT. Você, antes de entrar, você faz o MMM, que é um roteiro de treinamento básico. Se você quiser passar para a próxima etapa, você pode fazer o Liber, KKK. Que não é ruê, ruê, ruê. Bom, só bom salientar. E por aí vai, entendeu? E vai subindo, que ele só pode falar até aqui que é o que tá liberado. Não, né? Na verdade, o Liber não fala isso, né? Tem lá o Liber Lux, Liber Nox, Liber Aon. Subindo, né? E é tudo subindo. Aí ainda tá lá. Você Liber... termina fazendo a reencarnação, né? É. O Liber não ainda tá lá, ainda tá na grade da IoT? O MMM, sim. Só o MMM, o Liber nu inteiro não tem mais. Cara, é que o trabalho é muito individual, né? Você não precisa ficar mostrando diáriozinho pra ninguém. Então tá certíssimo. Quem quiser, segue. O Crowley gostava de ver o diário dos outros, mas ele também gostava de comer os discípulos, né? Então... Quem? Quem? Te perguntou. Eu perdi. Quem? O Crowley? Não, vale pra muita gente. Ah, o seu tá. Quem aí foi muito oportuno. Então. Depois vamos disso. Lá. É, depois vamos falar mesmo? A gente vai dar o nome aqui? Não, tem um que tá talvez. Entre coffee aqui que não é pra um falar, não. Coffee, que é melhor não falar, não. Tem? Tem um coffee aqui, ó. Poxa, mas vocês já sabem que quando você pede pra cortar a edição, eu não corto. Se tá na pauta, eu vou falar, então tá foda-se. Certo. Vamos lá. É o André que tá falando. Primeira ordem. A Liber E. Tudo bem. Come for the land of the ISIS, no. Liber a uso Liber E, né? Por que tem um treta aqui? Liber E. Porque é um hashtag treta, porque já teve. No tempo que errei o nome da pessoa. No tempo que o como é que era? O frate... O velho, olha lá. Optimus. O Optimus. Ah. Escrevia... Caralho, esqueci o nome do vovô. Caralho. Esqueci o nome do velho. A pipa do vovô não sabe mais, a memória da Lívia que tá caindo. Eu preciso de Ginkgo Biloba. Então, no tempo que o Optimus escrevia lá pra gente, rolou uma treta, que foi quando ele fez um texto falando que era, o nome era cego, que guia cego. Não, tem nada a ver. Deixa eu falar... O argumento do Optimus era o seguinte: dentro do sistema da AA, idealmente, uma pessoa que está no grau 1, por exemplo, ele está sendo orientado por uma pessoa no grau 2. Uma pessoa no grau 2 está sendo orientado por uma pessoa do grau 3. O argumento dele era: cara, tem alguém no grau ou 10, no grau mais alto, no ninguém grau. Ninguém nunca viu. No ipsíssimo. É que nem caviar. Não tem, não existe essa pessoa hoje. Só ouvi falar. Não existe essa pessoa hoje, em nenhuma conhecida. Isso, você nem ouve falar. Se você, Keller, cara... garoto talento, acabou de entrar na A, você tem um potencial do caralho pra se desenvolver. Você nunca... Boquetinho ótimo. Você tá sendo alimentado pelo seu mestre. É. E a A tem esse lema de, na A, cego não guia cego. Eles, teoricamente, não deixam uma pessoa que não tem... o conhecimento necessário orientar uma pessoa que não tá preparada pra... Sacou? Entendi. E aquela história... Mas e se o cara do grau zero faz uma pergunta mais complicadinha pro aí cara sobe, que tá no grau um? Superior. Aí você tem que se correr o cara do grau um, é, e o cara do grau um recorre ao cara que tá acima dele. Ah, tá bom. Tá, essa era uma pergunta isso. Importante. Eu não sei o problema como... Até aí, beleza. O, tá, problema é ótimo, que, o problema é o discípulo superar o mestre. Isso não é possível não nesse pode. Sistema. A cara do Crowley... Vamos lá. Achei um pouco problemático, não sabia que era assim. E aquela coisa do... Mas assim, o pessoal que é da AA acha super válido esse sistema, pra eles funciona pra caralho, então, e beleza. Não, né? Se você... quem tá lá funciona... Mas eu acho limitante. Se tá respondendo o teu objetivo, aquilo que a gente falou antes. Você vai lá, eu quero ficar com os peitão foda. Quero ficar com os peitão foda na academia. A Lívia tava pensando. Sim, eu tô... Quer levar botar silicone? A Lívia tava piscando o olho, assim, tipo, o Neo carregando informação nova, tipo, piscando assim. Era exatamente isso que tava acontecendo. Agora eu tenho peitão. Eu tenho peitão. E aí, o doutor peitão, né? I have peitão. E o cara quer fazer lá, quer ficar com os músculos das tetas gigantescas aqui, peitoral. Ele não quer ficar com a perna. Então ele vai fazer o quê? Eu quero ficar com o peitão. Aí vai lá e faz só o do peitão. Ele escolheu fazer isso. É o que funcionou pra ele. Famoso peito pombo. Peito pombo. Se a funciona pra quem tá funcionando, parabéns, seja feliz. Se não funciona, rapa fora. Você entendeu? Você tem que ver essa coisa do encaixe mesmo. Uhum, tudo bem. Respondendo a tua necessidade. Sabia que... O roteiro... Oi. Sabia que o pessoal se reunia na... Assim, sempre vejo eles em roda? Tudum. Oi, meu nome é Keller, eu sou um adicto. Então, e a gente, o Keller até falou, tá? Liberê. Por que Liberê? Porque o Liberê é o roteiro porque, conhecido da A. Porque é Libere. Libere, libera geral. Olha, a Ju desvelou o grande e essa arcano. Libere-se dos seus preconceitos. E vou te falar que essa piadinha é a cara do Crowley. É Liberê de exercício. Evel exercitorum. Em latim, tá. Eu falei assim, como assim, bicho? Prefiro o da Ju. Eu posso que até o Crowley prefere. Libere-se dos seus preconceitos, assim, das suas pré-ideias. Muita gente que tá ouvindo a gente curte a A e tal, então vamos ratificar essa informação. É. Antes do cara entrar no Liberê, ele tem um período de estudante, que ele não é nem postulante ao grau mais básico da parada. Não é... Como é que chama? Probacionista. Não, antes do probacionista, ele é estudante. Tem um antes. Que basicamente ele tem que ler uma quantidade cavalar de livros dificílimos no período de um ano. Pra saber se o cara é alfabetizado. Não é alfabetizado. É cavalar não. Mesmo. É tipo uns 40 cavalar. Livros. Em um ano. Do naipe Taoísmo, Bhagavad Gita. E James Joyce. História sem James fim. Joyce. Ok. Isso tudo em um ano. Assim. Então é um período de estudo que, como o Kelly tinha colocado, tem a função de nivelar vocabulário. Depois disso, o cara é probacionista. Até porque o vocabulário do Crowley também não é festa, né? Não é um passeio Vixe, no parque. Não. Né? Não, mas não, é nem, não são nem livros do Crowley, né? Então... Não, tô dizendo que depois vai ler isso, né? É. Vai ler Crowley, né? Uhum. Você não tem... Vai, tem de tudo. O cara não pega logo todas as instruções oficiais de Telemann. Não. Pega uma coisa de cada vez e começa pelo Liberê. Que é uma prática muito doida que, basicamente, você não precisa ser um cara multifuncional pra fazer o Liberê. Você escolhe uma prática e vai. Uma. Escolhe. Tira a coleira e vai. Vamos lá para a próxima. Liberto Monstro. E o Liberê é fácil de encontrar, né? Tem na internet, tem português, tá fácil. Uma. Ele é curtinho, acho que são 8, 9 páginas. Não, é que em Telemann tem muito isso de livro tal, né? E você pensa que é um calhamaço e é uma apostila. Liber Chups. 777 é a cor da tinta do meu cabelo. E é grande. Esse é um dos grandes. Vamos lá. OTO. OTOA. OTOA. Todo mundo tá falando disso aí. Todo mundo tá falando isso aí. E aí? Eu tenho uma história triste. Otoa. O que que é Otoa? Não vai falar antes ou não precisa? Pode. Otoa. Otoa é Le Couleuvre Noir. Oi, repete de novo. Eu tô com a cenoura aqui. Ah, é? Então aplica aí. Pra garantir a fala. Que é a cobra preta, serpente negra, sei lá. Mamba negra. Black Mamba. Que é uma ordem de voodoo gnóstico do Michel Berthiaud, que hoje em dia está sendo implementado aqui no Brasil, vamos colocar assim. Ah, sim. Já e sei. Por tem... pessoas muito sérias, cara, aliás. É, e rolou, tá rolando uma... Ele estava vindo para o Brasil um tempo atrás, nenhum. Era isso então que eu estava vendo. Berthiaud? Berthiaud morreu, cara. Não, foi um discípulo dele. Lembra do Ivan falando que estava conversando com o cara do voodoo gnóstico, não sei quem. Ele tinha trocado ideia. Ele tinha até almoçado, jantado com o cara, sei lá, com um bagulho assim. É, tem um cara que é o David Betts que é... Será que é esse aí? Acho que é esse. Não sei. Olha pra mim, não faço a mínima ideia. Mas você tava conversando comigo nesse rolê, mano. Ah, mas eu tenho Alzheimer, cara. Isso aí não... Estou morto. Eu já tô morto, cara. Estou muito louco. Uma notícia, não. Eu tenho uma história muito triste da OTOA. Pô. Mas não vai explicar primeiro o que é o OTOA? Explicou, uai. Não, ele falou em francês, é que eu não entendi nada. Já, peraí, eu comecei a falar que tá virando uma modinha, que como está em implantação no Brasil nesse momento, muita gente tá fazendo, não sei em que etapa que essas pessoas estão fazendo, eu não tô fazendo, então não sei, que é um período de 16 semanas de treinamento pra pessoa postular a sua entrada. Agora a Ju conta a história triste dela. História triste. Comecei a fazer, tava muito animada. Mas comecei a perceber que... A vida aconteceu. A vovó tem certas semanas ali que eu não posso fazer o treinamento e estar com vovó ao mesmo tempo. Ah, prioridade pra vovó, né? Não dá pra iniciar a vovó junto? Pra ela te ajudar? Porra, no voodoo gnóstico ia ser da hora, caraca, né? Porra! A vovozinha ia ser fazer louco, sucesso, ia ser louco. Voodoo vó. Mas... Voto. Sempre melhora, né? Esse é o editor, né? Isso é um editor. Eu fui treinado pelo senhor de todas as piadas do pavê, cara. Cara, isso é um editor, né? Você viu? Gente, tem alguém com o celular tremendo? Evitem. Tá no modo avião. Não, quietinho. Ah, não é de ninguém agora. Agora não é de ninguém. Nenhum celular tá tremendo, não, mano. Ninguém tremeu aqui. Eu acho que isso é meu pé aqui. Deve ser o teu, André. Não, tem modo avião. Meu pé tava balançando fazendo. Não, é. Eu sei reconhecer a diferença entre celular e um pé, Liber. Oxi. Vai, deixa eu acabar de falar. Um tá no colado na perna e o outro tá no meu cu. Então, e aí. Acho que todo mundo sabe disso, mas a minha avó tá com Alzheimer. Ela tá num estágio não muito bom, né? E aí, tipo, fim de semana é devotado à vovó. E aí, tem algumas semanas ali que, tipo, não dá. Não dá pra eu estar com ela e fazer o treinamento junto. E, pra mim, nesta hora, o mais importante é estar com a minha avó. Então, eu pausei. Quem sabe um dia eu vou lá e complete as 16 semanas, porque eu achei muito legal. Eu vou ter uma semana que eu vou me fuder muito forte. Mas, Ju, essa, não é só meditar, tal, acender vela? Respiração. Como que é isso aí? Não, respiração. Eu não. Achei legal... Que eu achei esse negócio na internet, né? Uhum. A Lívia foi lá fazer a pesquisa de hackerman dele. Mas o legal é fazer o hackerman. Ah, tá, entendi. Hacker manda pra mim ver. Manda então, eu mando pra tu. Não, você não pode que você tá juramentado. Então, que assim, começa bem tranquilo, né? Primeiro super. Que ele fala, é auto... Como é que é? É auto... Autoexame oculto. Autoexame oculto, achei super bonito esse nome. Autoexame oculto. Aí você coloca por semana e começa bem tranquilo, isso, né? Isso, você faz começa o seu diáriozinho. Tipo, você faz sua o diário cabecinha. E coloca... E tipo assim, primeira semana você troca a sua mão primária. Tipo, você é destro, você vira coisa. Aí vai ficando cabeludo. Então, logo no começo tem uma semana que eu achei assim... Ah, mas é boas. E eu fiquei virada no giraia. Tem uma semana que você tem que se alimentar só com coisas que você odeia. Você só pode comer coisa que me você odeia. Me perdeu aí. Perdeu quantos quilos? Cara, eu não sei se eu perdi quilos, mas eu fiquei uma pessoa... Coitado do meu marido, bicho. Eu fiquei uma pessoa desgraçada. Cara, eu acho que isso é um exercício que você pode fazer de tempos em tempos. Tipo, sabe quando vocês falaram o da mão... Já passei um mês só escrevendo com a mão esquerda, assim. Ficou uma bosta. Mas como eu escrevi em lousa pra aula, né? Foi ótimo. Porque eu era ambidestro. Mas aí a professora me obrigou a escrever só com a mão direita e parar de escrever com a mão esquerda. Foi a mesma coisa comigo. Que eu quebrei uns copos. Na semana da mão de trocar a mão, quebrei uns copos em casa, enfim. O da comida. Tudo ok. O da comida é genial, cara. Assim, tipo, sortear onde você vai comer. Assim. Essas coisas são legais porque ela é pra ampliar teu mundo também, sabe? Então eu acho que esse autoexame é muito bacana por causa disso. O problema é que a vida acontece, né? Você tem conta a pagar, né? Exatamente. E aí, por exemplo, ia ter uma semana ali. Que tem partes assim que são explicadas bem poéticas, assim, é bem bonito. O roteiro é legal, assim. Eu achei muito legal e tava muito afim de fazer. Mas tem uma semana que é a que vai foder a minha vida quando um dia eu voltar, se eu voltar pra esse roteiro, que é... Você vai ter que trocar o seu dia pela noite. Como que eu vou trabalhar? Não. E aí, fudeu. E aí eu vou ter que tirar férias, bicho, essa semana. Fazer um pé de meia. Exatamente. E aí, pior que 16 assim, semanas são 4 meses. Não tem férias que comporte o treinamento todo, não. Né? É que assim, é uma semana, né? É, tudo bem, mas todas elas têm alguma coisa que te fode, né? Tem. Olha, essa da comida, eu fiz assim... Ah, tudo bem, vai ser só uma comidinha que eu não gosto. Cara, não é, você muda eu fiquei... Tudo. Acomodado. Enfim, eu tava achando muito legal. Eu guardei, obviamente, todas as anotações. O caderno tá lá. Foi uma pena que eu parei, mas agora não dá. A experiência tem valor, né? Tem. E outra coisa, que foi o que uma pessoa falou aqui. Poxa, e abandonar roteiro? Normal, cara. Acontece. Eu me senti muito bosta. Assim, eu me senti um pouco quando eu tive que... Eu falei, poxa, comecei a fazer um negócio, vou ter que... Tá, não calculei direito. Eu devia ter previsto antes que eu não ia conseguir fazer isso agora. Eu acho que tem uma diferença. Não. Eu acho que a primeira vez ninguém acerta. Primeira vez que você fez sexo, você acertou? Não acerta! Primeira vez que você foi dirigir, você acertou? Eu, você eu acertei sim. Eu tentei enfiar no meu próprio cu, inclusive. eu acertei sim. Tal qual o Marilyn Manson? Tal qual o Marilyn. O Padre Thomas me elogiou muito. Abraço, Padre Thomas. Saudoso Padre Thomas. Meu Deus, nossa. Nossa, me espera. Caralho, foi forte. Oxi. Sobre largar roteiro. Cara, acontece, velho. Acontece, bola pra frente. Largar roteiro faz parte, mano. Também já larguei roteiro. Sim, sim. Você só não tá pronto pra isso. Eu acho que tem uma diferença muito séria entre você jurar que vai fazer uma parada. Ah. Que aí você tá dando tua palavra e se você quer ser gente, é legal você honrar a palavra, não precisa nem ser mago, você quiser ser gente. Umbridade. Brio. Brio. Brio é melhor do que umbridade. É, brio é melhor. Brio. Por que umbridade? Umbridade, porque umbridade vem de ombro. Bro. Não? Você precisa honrar os ombros que estão sobre suas os costelas. Dois, inclusive. Que merda, Adri. Eu vou parar. Só piora. Tá vendo então. Por que eu prefiro morto muito louco? Eu não incomodo ninguém. Então é isso, cara. Você vai acontecer às vezes largar, mano. Faz parte. O que você tem que fazer é aquilo que o João das Batatinhas fala. É ser sincero com você. Por que que você largou? Aí você falou, foi lá na hora da análise. Falou assim, não, é por preguiça. Temos um problema. Presente. Vamos trabalhar nessa preguiça. É... Presente. Por que que você largou? Eu sou... Medo. Temos um problema. Eu fiz a invocação forma deus do Gudetama. E não fez o banimento depois. E não fiz o banimento depois, o MM tá parado. Eu acho justiça. Então, mas meu você pegou falando que daqui a pouco vai cobrar mais essa parte da prática. Porque acaba cobrando... Eu acho que muitas vezes a vida acontece também, tá ligado? Pra parte mágica também. E aí eu tava um tempão se fazendo invocação e tal, e aconteceu uma determinada situação em que aconteceu a invocação, eu tô fazendo semanalmente trampos de invocações e aproximação, assim. É um roteiro também, o roteiro não precisa ser diário. E é um processo que eu propus pra mim, assim, sentei sob iluminação da lâmpada, estava sob a minha cabeça mirando no papel. Eu falei, eu vou fazer nesses dias todos essas coisas. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Sete você semanas. Você fez o seu roteiro. Fiz o meu roteiro. É, a gente pode explicar depois o que que no final, né? A gente fala assim, tá sendo bem interessante. Você fazer o seu próprio roteiro? Monastérios dos Sete Raios. Que porra é essa? Não vou falar, cara. Isso é uma parada do Berthiot também, de voodoo gnóstico. Só que era um roteiro pesadaço de treinamento de 4 anos de duração. Esse material é restrito e tal. O Ivan localizou, não sei... Caralho, ele achou isso e ficou de me mandar agora. Ivan, se você tiver ouvido, depois você me manda. Mas ele localizou o primeiro ano desse... O material de treinamento do primeiro ano desse material. Caralho, eu quero ver também. É. Vamos compartilhar aí. Bem, a gente tem também a Dragon Rouge. É francês. É Dragon Rouge. Dragon Rouge. Beijo, Ethereum. Ancador. Então, eu tô metido com as coisas do Carlson. Então, tô por dentro das coisas da Dragon Rouge. Eita! A Dragon Rouge funciona assim. São 11 graus. Não tem a ver com grau 11. E existe um roteirinho de treinamento para cada um dos graus. O primeiro é só botar a cabecinha, é só pagar a mensalidade e tá dentro. A partir daí, você tem um roteiro pesado Vejo de cada um homem grau. De visão. Vejo um homem de visão. Eu também. Pague a mensalidade e tá dentro. Em breve, Andragão. E é barato. Não em breve, Andrégor. Eu ganho na quantidade, né? Não, é assim, eu não sei se ele tá ganhando dinheiro com isso. Postagem, às vezes. Mas né? Ele pega o material impresso e manda pra onde você estiver no mundo, então... É, mas... complicado, né? Deve tá ganhando, não. Então, os primeiros 3 graus são vazados na internet. Então, óbvio que eu já olhei, né? E o primeiro grau tem 70 e tantas páginas, é um livrinho. É. Mas pode ter sido outra pessoa. Procede o... Eu ouvi boatos que Dragon Rouge tem muito mais cara do que mulher. É verdade? Olha, tudo que eu vi até hoje parece que sim, mas tem mulher também e eu conversei com, inclusive, uma ouvinte nossa, não sei se posso falar o nome dela, que disse que ela é membro do Dragon Rouge e ela não se sente excluída, se sente Ai, super tranquila, se sente super bem tratada, o tratamento não é diferente. Ai, que bom. Ela é mais uma pessoa e bola pra frente. Tá de parabéns. Tá melhor do que muito lugar, hein? É. Parabéns, então. A ordem de mulher é a Moulin Rouge. É diferente. Por que eu não vi isso vindo, né? Eu vi vindo, eu vi. Eu pegou na minha cara essa bola de beisebol. Assim. Golden Dawn. O que falta? O Golden Dawn tá dito aqui que o roteiro se chama Z2? Não, tem um monte de roteiros. O Z2 tem os termoantes, né? Lá, voadores, né? Voadores? É aquele que o cara esqueceu dentro do táxi? Você acha? Não, acho não. Não, mas... acho que ele esqueceu dentro do táxi foi o Z2. É, você acha os manuscritos voadores na internet. Um dia tem uma galera que tá traduzindo. E se você tá sozinho em casa, é legal pra caralho você pegar um da Golden Dawn e ver se dá com verdade, né? Os manuais da Golden Dawn são a base de todo o hermetismo que se pratica. Sim, é legal pra caralho. Tipo, eu acho que ele é pouco prático, porque a gente tem hoje pra caramba, é muita enrolação. Mas como conhecimento, eu acho plenamente válido. Sim, total. Sim, você ler uma coisa não significa, que você vai fazer, e segundo, que você concorde, né? Pois você é, se eu fosse... Vai lá, vai se informar, procure saber. Se eu fosse fazer todo o roteiro de treinamento que eu lesse, eu tava fudido. Ia passar eu ia precisar, fazendo isso. Eu ia precisar de uns 90 anos de vida, fácil. Bardon. Keller, qual a palavra? Cara, eu tenho... Eu gosto do Bardão. Mixed feelings, mas é legal. Ele tem uma pira de magnetismo meio louco, sim, mas... É, tudo bem, funciona pra eles, tá, a galera acredita. Temos ordens bardonistas seríssimas no Brasil hoje. O Bardão, pra quem quiser dar uma olhada, é difícil também, não é fácil, como tudo que a galera do século XIX parece que tinha mais tempo, né? Parece não. É que não tinha internet, né, meu amigo? Eu tenho outra teoria, mas deixa eu ouvir do Vinícius. Não é teoria não, é uma dúvida mesmo que eu tenho, talvez você saiba responder. O Bardon, quando escreveu os roteiros de treinamento dele, não eram pra ordem nenhuma, né? Não, é dele, é o diário mágico dele. Isso, é uma parada pra você seguir, mas a princípio não tinha vínculo com nenhuma ordem. Não. Tanto é que a galera vira bardonista depois do Bardon. O Bardon não era bardonista. Então, né? E é uma parada que é pra partir do zero e chegar em algum lugar, né? O método Bardon é do Bardon. Uhum. Isso é uma coisa importante. Tem a ordem assim que... como o método Keller é do Keller, o método Vinícius é do Vinícius, né? Exato. Mas o Bardon, até onde eu sei, ele não fazia esforço para que isso fosse de outros. Não, ele só publicou porque a galera gostava de publicar também, né? As coisas. Publicar para dividir e tal. Deve ter alguma história particular atrás, mas eu também não sou o brother do Bardon. Eu acho que essa coisa de tempo também, do século XIX, eu acho que vai muito dessa coisa de porque era uma magia. Bardon começa no século XX? É no século XX, já. É. Então, século XX, então. Deve ser aquela escola de Crowley, né? Que rico, né? Exato, André. Essa é a questão. Essa magia é a magia de quem tinha dinheiro, quem pode dispor. Falar assim, eu vou tirar um ano sabático. É. Período sabático de 15 anos, onde eu vou torrar o dinheiro da cervejaria dos meus pais. Né? E morrer viciado em ópio. Vou passar 6 meses fazendo... Vou comprar uma casa no interior da Inglaterra. É, passar passar 6 meses ano. Fazendo... Como é que é? Vou chamar o moço pra me ajudar a fazer o Abramelin. Abramelin não é treinamento. Abramelin é grimório. É uma cerimônia inteira. Se você for pro Abramelin sem treinamento, você tá fudido, cara. Pois é. Em vários graus, inclusive. Treinado, tu já tá fudido. Imagina sem treinar, você não quer ficar fudido, deita na cama e não sai. Assistam a Dark Song, aquele documentário bom. E aí tem um comentário aqui do Michael Torres, o nosso apoiador, que ele falou... Comecei... Ele tem essa voz, inclusive, gente. Comecei e desisti do Franz Bardon. Mas foi uma experiência bacana. Deu pra avançar em muita coisa. Tipo, o quê? Você tá parecendo aquele ele youtuber. Como é que chama? Tá parecendo desanimado. Olá, eu sou... Oh, ele fazia uns óculos que eu achava engraçado, né? Minguado. Não era engraçado, era... É minguada. O moço que contou que a namorada dele... Ele é frater, inclusive, esse cara. Tirando a galera do armário. Vamos lá. Tô perdido. Linguado. Tá. Vamos lá. Wicca. Agora vamos falar com a nossa especialista de Wicca aqui. Agora sim. Agora eu quero ver o circo pegar fogo. Lívia Andrade. Como é que é, Lívia? Ele tá quebrando todo o... Minha experiência de Wicca foi apagada. Eita. Foi o Homem de Preto. Meninas de Rosa Pink. As meninas de Rosa vieram e acenderam uma vela consagrada na cara da Lívia. Ela esqueceu. É. Pior que a verdade. Não, é que elas refletiram um cristal com a luz do sol assim. Fium! Pegou na Lívia. Pá. Como é que foi o cristal? Fium! Entendi. Mas fala aí. Vamos falar. Muito bem. O estudo da Wicca é dividido em graus, depende da tradição. Nossa, que parecido com... Que coisa! Até parece que o Crowley tem um dedo nisso. Beijo Gardner. Então, não só ele, tá? Mas, assim, isso vai depender da tradição, mas é dividido em graus. Tem alguém que comanda isso no Brasil? Então, tem tradições. Tem várias tradições. Eu posso acordar então, de manhã... Alexandrina... Posso acordar amanhã e fazer... Eu vou fazer a Wicca do Ornitorrinco. Você pode, inclusive, fazer a Wicca do Ornitorrinco. Você pode fazer a AA do Ornitorrinco. Você pode fazer a Ordem Bardonista do Ornitorrinco. Obrigado. A Maçonaria Espúria do Ornitorrinco. Você pode fazer o que você quiser. Porque eu sempre ouço, às vezes, a galera falando assim, né? Por quê? Por que a gente tá perguntando isso? Eu sempre ouço a galera falando assim, ai, mas isso é que nem igreja, que o cara acorda de manhã e faz, porque ele sente ausência de uma igreja evangélica. Ai, acorda de manhã e abre a igreja. Cara, você acorda de manhã, abre o que você quiser, velho. Sem problema. Mas desculpa, Ju, termina. Pra gente fugir, faz outra entrada. O primeiro grau. Hoje, talvez seja uma interpretação errada da minha parte. Espero não estar ofendendo. Não, acho que não vou estar ofendendo nada. Se até agora a pessoa não se ofendeu, então a gente fez alguma coisa errada. Ah, continua. É verdade. Eu interpreto muito como um treinamento para nivelar a galera toda. Porque você tem muitos estudos básicos de muitas coisas. Então, você aprende o básico sobre as ervas, o básico sobre magia de vela, o básico sobre tal coisa, o básico sobre tarô. Então, meio que deixa assim, ó, existe tudo isso, tá, criançada? Vamos partir pro próximo. Agora a gente vai começar a se aprofundar aqui, aqui, aqui, aqui. É como o cara falou, né? Normalmente o de entrada também te apresenta pra Grégora. Isso. É. Levante a mão. Esses 3 graus de 1 ano e 1 dia cada um, são só pra entrada? Ou é o desenvolvimento todo dentro da parada? Tipo, em 3 anos e 3 dias eu viro o Pica das Galáxias da Wicca? Não. Não, vira a buceta da Galáxia da Wicca. Pode ser também. Isso depende muito da tradição, mas na maioria das tradições é o seguinte. Se não me engano, Alexandrina, é assim, no primeiro, terminando o primeiro grau, tendo a sua iniciação, porque você passa por iniciações, você já se torna um sacerdote ou uma sacerdotisa. No segundo grau, você, se não me engano, você já pode abrir um coven? Ou é só no terceiro? Enfim, você tem graus, mas o estudo não para, na real. E é difícil você falar sobre tradições, porque hoje você tem muitas tradições, aquelas que são mais conhecidas, né? Então, a gardneriana, a alexandrina, a diânica, tipo, tem várias tradições. E tem também, dentre essas muitas, as Wicca eclética, que são misturas, pega um pouco dessa aqui, um pouco funk, dessa aqui. Pagode, mistura tudo. É eclética, ela gosta de tudo. Então é muito difícil. Hoje eu me sinto totalmente despreparada porque eu não sei mais o quanto que tem diferenças, mas é baseado inicialmente em 3 graus. Uhum. Tudo bem, eu cheguei no 3º grau, mas eu não fui pra frente. Não, eu não sei se, por exemplo, depois que você acaba o 3º grau, vem alguém e fala assim, Juliana, você é especial, vamos para o 4º grau secreto, plus, plus, plus. Não sei se existe. Tipo arte marciais, que depois da faixa preta tem os dan. É, eu não sei, né? Provavelmente sim, porque os grandes sacerdotes wiccanos daqui... Eu realmente espero que tenha, porque 3 anos de experiência não dá pra nada. Estão aqui há anos, é que 3 anos de experiência, quando você é 3 anos quando você é adolescente é muita coisa, tempo, né? Cara? Pra caralho, é muito tempo, tempo, né? É muito filha da puta. Sim. Onde estão os roteiros wiccanos clássicos? Então, isso também vai depender da tradição. Atrás. Então, por exemplo, na Alexandrina que você tem... Por que que é Alexandrina? Porque é do Alexanders e da Maxine, que era a esposa dele. Então, o Alex, na realidade... Ai, será que eu vou falar merda? Meu então Deus, pula, Alexandrina, então me comendo viva. Não é um roteiro, é um grimório. Tá. A maioria, que eu conheço, a maioria das Wiccas tem grimórios e não roteiros. Tipo o Book of Shadows. Exato, o Book of Shadows. Eclética, o dono ou a dona do coven monta o treinamento... Grimório. E te dá. Então, por exemplo, eu tive um treinamento que tinha umas misturas ali. Então, foi a dona, a sacerdotisa Mor, que criou baseado... E ela falava, ó, essa parte foi tirada daqui, essa aqui, daqui, essa aqui, daqui. E eu montei esse roteiro para o primeiro grau. Legal, gostei disso. Pronto. Eu achava bem... É muito interessante. Digno. E aí ela falava, ó, essa parte, se você quiser se aprofundar mais, ó, veio... Eu tirei deste Book of Shadows dessa pessoa. Ah, essa parte aqui vem do livro da Jeanette, adoro ela. Jeanette. Stuart Farrar. E aí ela montava um treinamento. Acho isso particularmente útil pra gente não tentar ficar forçando tradição europeia de Sim. magia natural no Brasil. Que a gente não tem metade das plantas que tem lá. Nem o saco, né? Existe, eu sei. A gente já sabe que tem uma galera Azatru que também leva isso em conta. Mas existe uma galera da Wicca que, por exemplo... os espíritos da mata, o Saci, o Curupira, isso é elemental. Os caras interpretam isso como se fossem elementais da nossa terra. Isso eu acho válido pra então caralho. Então você estuda a salamandra, a ondina, bababá, mas você também estuda o Saci, o Curupira, não sei o quê. Quais seriam os espíritos? E também tem muito de base, galera que conta do indígena, tal, tal, tal. Enfim. Gostei. Não sei, não vou me aprofundar nisso, pois não entendo desta parte. O Saci é ar, o Curupira é fogo. O Ayara é água e o lobisomem é terra. Olha, faz sentido. Você tá de brincadeira. Acho legal comigo. Que não tem nem lobo no Brasil. Mas enfim. É lobisguará. Tá. Vamos lá. IOT. IOT. Vamos lá. IOT. Primeira coisa. Revele seus segredos. Quem é que será que vai falar da IOT na Liber mesa? KKK, RGP e Liber Praticiones. Praticiones. Praticutícula. Gosto muito daquele... manual, formulário de ingresso. Você tem problemas mentais? Sim, por favor. Com certeza. Aí eu, nessa hora, eu falei: olha, bicho, não sei. É uma resposta honesta. É uma resposta honesta. Não sei que eu escrevo aqui, não. Se o pessoal for sincero, metade que ingressar já tá fora aí. Tem indício, mas não tem o laudo. Vou te falar, quantos por cento dizem que tem? Ninguém. Tende a zero. É. Nossa, eu colocaria lá. O doutor disse que eu sou nervosa. O doutor disse que não pode me contrariar. É. Mas então, roteiro de entrada, MMM. Ao contrário do que está escrito no livro lá do Liberno Psiconauta, existe um tempo para você fazer MMM quando o propósito é você ingressar na ordem. Senão o cara vai ficar a vida inteira nisso. É, por exemplo, eu tô no MMM. Já tá fora da hora. Você vai ter que começar de novo. Vou começar de novo. Calma, mas relação afetiva aí, dá para ingressar um outro? Não. Ingressar um no outro não tem nada a ver com a ordem, não. Né? É ingressar um no outro. Posso ingressar em você, Vinícius? Que gostoso. A gente conversa fora do ar. Tá bom. Ele não pode. Você não pode ser não o deve. Meu treinador. Eu não devo, né? Não devo. Você é treinador Pokémon. Não é legal mesmo. Pica. Não, eu não quero. Já sou marido, né? Porra, já tem que aturar o dia inteiro. Puta que pariu. Ah, é? Essa língua tá azul bom. Aí. Xoxô. Você viu que essa língua azul não vai passar. Se eu tô fazendo o lá por minha... O Liberlux. Nossa, misturei os dois. Nossa, você criou um, né? Liberlux. Liberlux. Por minha conta. Ok. Eu posso, da mesma forma, porque eu tenho alguém pra conversar. Uhum. Já passei o probatório. Você quer conversar com alguém? Conversa. Opa! Não. Mas a minha pergunta é, depois que você faz o MMM lá pra ingressar, tem alguém que é meio que sempre o seu mestre ou não? Não, não tem isso. E aí você pode conversar com qualquer pessoa. Você pode conversar com qualquer pessoa e a pessoa vai te ajudar se ela quiser. Tá bom. É na base da amizade. Tá. Então você pega uma pessoa que você confie, que acha que tem uma sinergia com o que você está pensando em fazer e bola para frente. E existe também, apesar de não ser instrução oficial e tal, existem os monasticismos do caos, que estão descritos no Liber Caos, que não é o Liber Nu. Tá. E eles são parados que você pode fazer porque sim, porque você quer desenvolver alguma coisa. Porque afinal você é caoísta. Mas nada disso é requisito para nada e nada disso precisa ser supervisionado por ninguém. Tanto é que tem gente tudo quanto é religião e visão dentro da IOT, né? É, tem. Nossa, a primeira vez que eu descobri isso, eu achei tão... Sim, tem aí, deve ter até evangélico nessa porra. Aí a gente passa pra passagem de grau. Porra, se não tem roteiro de treinamento supervisionado, como é que é a passagem de grau? Quando você fica, obviamente, assim, quando ficar claro que você já deveria estar no próximo grau, você é passado pro próximo grau. Mas não é você quem diz. O Keller... Tá sabendo. Peraí, quanto menor, melhor, né? O Keller ainda é 4 graus? Não, o Keller é terceiro. Não, caralho, é 4, não fez... Não, é terceiro. Aí junta a galera... Porra, então vamos passar o cara. Ah, há uma deliberação. Coletiva. Fala, vamos passar. Vamos passar, né? É assim, vista-se pro trabalho que você quer, não sabe? Não tem iniciação. Hã? Não tem iniciação. Tem, pô. Tem que ter. A parte mais legal. Parte mas legal o roteiro imagina. Não é tão importante pra isso, entendeu? Eu conto uma coisa depois. Tá bom. Ih, olha lá. Tá bom. Eu não sei o que eu tô falando. Envolve. Você fazendo pedidos enquanto eu tava fazendo bonequinhos. Tá, não sei o que você tá falando. Até eu sei o que você tá falando. A gente nunca fez boneco, mas vamos lá. Tipo boneca de pelúcia. Pelúcia. Tá. Não, mas eu não conto ao vivo que pode ser que algum ouvinte um dia seja colocado nessa situação. Vai, próximo. Eu duvido que dentro dessa relação desse casal aí vai estar na mesma relação algum ouvinte. Acho que é muito idiosincrática. Bem, mas vamos lá. Tem outras ordens aqui listadas. Tem essa DQM1. Ordens estranhas. Aqui é foda. Aqui é uma galera assim que você não entende, não. Você tem que estar no mundo invertido. É DKNY, aquela marca de roupa. DKMU. DKNY. Aquela marca de roupa. DKNY. Ah. Dona Carol New York. Sim. Tem a YKK também. Tem o KY. É de zíper, né? De zíper. E tem o KY também. Vamos um pouquinho de seriedade aqui, que isso aqui é um podcast sério. Desculpa, chefe. Mas KY é útil. É. Por favor. Inclusive para alguns graus mais elevados. Vamos lá. DKMU. O que é DKMU? Não conheço. Quem pode me dizer? Lívia. Não, sou eu não. DKMU é Domus Caótica Marauder Underground. Que eram duas coisas que se juntaram. E basicamente é uma ordem de magia do caos. Que basicamente você é só entrar. Opa! Mas você precisa saber trabalhar com a parada. Então o roteiro de treinamento deles É um livro de 500 e tantas páginas que explica a egrégora como um todo, as entidades com que se trabalha e qual o método de trabalho deles. E uma vez entendido isso, você pode começar. Parabéns, você não precisa notificar ninguém. E é isso. Justo, isso aí é levar é tipo o princípio Discord até o... Esses caras têm uma forte influência discordiana. Inclusive, eu recomendo que você entre no canal do IRC deles um dia e dê uma olhada. Sim, eles ainda têm um canal do IRC. Meu Deus. Beijo, IRC. Muitas emoções vividas nesse local. Ordem Esotérica de Dagon. Isso aqui é Lovecraft, né? Sim. É a galera herdeira do Kenneth Grant. Tentáculos. A Ordem Esotérica de Dagon é uma ordem que, à primeira vista, você fala, cara, será que essa porra é séria? Tal. Eu não conheço ninguém que faça parte. Eu só ouço histórias também. Mas... Talvez tenha... Pelo material que existe na internet, fala-se que um pré-requisito de entrada antes de você começar os treinamentos é que você tenha gerado uma obra de arte baseada em Lovecraft. Seja uma música, uma escultura, um quadro, um livro. Nossa, que legal, hein? Levando eu acho conta, isso fantástico. Você tá enriquecendo a egrégora, bom pra caralho. E levando em conta o quanto de arte tem de Cthulhu, de... E isso o remarelo tudo e tal. Tudo iniciado aqui. Isso seria meio que uma prova de que você está conectado com aquilo. Eu imagino que o... E não é automático também, é pra ser avaliado. O Alan Moore deve ter um grau legal. Então essa é uma ordem que... supostamente, tem muitos artistas dentro. Que legal. Meu cachorro fez um cocô que parecia o Cthulhu. Posso entrar? Vai, o cachorro pode, você não. O cachorro tá liberado. O cachorro já tá dentro, já. Dá um grau pros cachorros aí. Ona. Order of Nine Angles. Essa aí é a polêmica. Não sei nem se é pra dar palco pra esse cara. É daqueles imbecis lá, nazistas? É você que tá chamando de imbecis. Nazistas pode... Ah, mas se é nazista, é imbecil. Não, e é ele que tá chamando de nazista também, porque não existe uma associação direta. Tá. Mas, curiosamente, as pessoas no Brasil com quem a ONA tá falando, teve algum contato assim mais famosinho, tinha essas outras qualidades também. Ah, então citou. Foda-se. Mas o lance é que o polêmico sobre a iniciação / processo de treinamento é que em algum momento você precisa fazer um, entre aspas, sacrifício humano. Esse sacrifício humano não tá é... Não tá claro o que é. Não tá claro o que é, mas pode ser entendido como matar uma pessoa. Pode ser cortar um dedinho? Não, pode ser entendido como fazer uma macumba foda contra uma pessoa. Pode ser entendido como deixar... Pode ser entendido como fazer com que uma pessoa deixe de ser quem ela é. Eita. É, porque o sacrifício humano é sacrificar alguma pode coisa ser você de um humano. Ele recomenda que você faça isso contra uma pessoa que merece. Por exemplo... E o que se diz sobre essa ordem... Pro nazista é bem largo esse critério, né? É. Não, eu acho que em algum momento... Deve no material ter gente deles, séria também. Eu já li bastante coisa deles. Eles dão um exemplo de, por exemplo, um cara que estuprou uma menina de 12 anos, foi pro tribunal, passou 2 meses na cadeia e foi liberado por bom comportamento ou nunca foi condenado porque não tinha evidência e tal. Mas tá evidente que é o cara que, porra, não tem o que fazer e tal. O que você vai fazer? Você precisa escolher um alvo pro seu sacrifício humano. Parabéns. Quem você vai escolher? Eu já ouvi gente... É esse tipo de quem merece que eles falam. Que levava mais a sério, por exemplo, que falaram até sobre a criação de um personagem e sacrifício do personagem, você entendeu? É. Tudo bem, mas isso não é isso de fato não é evidenciado no material. E fica a cargo da cabeça mais forte ou mais fraca. Eu acho que de quem estiver trabalhando. Os problemas que a gente teve aqui no Brasil é péssimos exemplos, né, associados a pra variar, né? Brasil, essa lixeira do ocultismo. É, que péssimos brasileiros de merdalha, todo espiritualidade. Encostou, fodeu, né? O mundo tava consagrado antes do brasileiro chegar. Como eu vi uma vez de um cara do exército, soldado, tem tudo mão de piroca. Fode tudo que encosta. Mão de piroca. Você tem mão de piroca. Eu conheci a mão de Playmobil. É. Que é o Punheta Matters, né? Punheta Matters. Outra parada ona é que a gente teve várias polêmicas nos grupos de ocultismo brasileiro. Porque sempre tem um imbecil fazendo bosta, né? Mas sempre tem polêmica, né? Ai, que preguiça. Que a galera gosta. Porque tinha uma mina que ela pagava uma diona e tal. Pagava o quê? Pagava de ona, de ser da ona, te falava umas paradas e dizer que ia tocar fogo, tocar o terror, não sei o quê. É da ona? É, taca fogo. E tinha todas essas paradas e tal. E no fim da mina não era nada, ela nunca foi iniciada em nada. É o trevozão do ensino médio. É o bruxão 666 do Orkut. É, então, tipo, e aí ficou uma faminha, assim e tal. Gente, mas toda hora o povo fala que é de ordem, no final não é de ordem, porra. Porra, eu conheço um punhado, hein? ordens pilantras e como não ir parar na iniciação no motel. Primeiro bullet, hashtag mestres, coffee coffee. Pi! Pilantras! Mé! Mé! Isso aí. Pilantras. É uma galera que eu vou recomendar uma leitura pra você. Se você não... Pra quem? Pra você ouvinte, você ouvinta. Ah, tá. Você que tá aí, tira a mão do pau, como diz o... como diz o Kelly. Eu vou recomendar fortemente uma leitura de um texto que a Lua Valente postou aí alguns dias no, nas internets, que ela falou assim, pra mim resume muito como não cair, como identificar se o cara é um pilantra. Se o cara se denomina sendo do novo Aeon, mas se comporta como se fosse do velho. Cara. É, mas aí tu joga fora 70% da galera do cultismo. Pode jogar. Pode jogar, pode jogar. Vai tarde. Pode jogar. Tá bom. Então é assim, é o um grande abraço. Problema. Tchau. Oi? Eu tenho que falar isso agora. O Thiago Oliveira falou: pequenos rituais, grandes enrabadas. É, tem gente que leva como empresa mesmo, né? Pagou já. Quantos graus você quer ser? 99. Já quer entrar no grau 50? Deixa eu contar você uma tá coisa. Me devendo R$100. Pronto. Deixa eu contar uma coisa. Teve uma galera lá de Curitiba. Onde, né? Claro. Inclusive, essas pessoas foram presas. Beijo, Ivan. No Ivan, até onde eu sei, não foi preso envolvido nessa, não. Foi por outra coisa. Que estavam operando uma maçonaria malandrex de 99 graus. Ah, era essa aí, né? Que, você que chegaram para um camarada meu que fazia parte. Obviamente, esse meu amigo não era da organização, ele era uma das vítimas. Chegaram pra ele e falou, brother, tem 99 graus nessa merda, né? Eles foram presos? Eu lembro de você contar essa história dois anos atrás. Se você quer fazer uma iniciação em pacote, te passa assim uns 18 graus num dia. Caralho, é que nem os caras que dá aula de reiki, reiki 1, 2, 3, mestrado no mesmo dia. Só que, Ju, calculei 18 graus de maçonaria num dia. Você fala, caralho, deve ser foda. Aí, tipo, sei lá, eu não sei os valores, mas essas iniciações todas são cobradas. É, suponha que cada uma seja R$500. 18, 9 mil. O cara deve ter oferecido, 4 mil aqui na minha mão. Me dá um gol bolinha. Sem recibo. Como diz o André, me dá uma mariola. Um gol bolinha. 4 mil, dinheiro do busão, sem recibo, né? Porque se for com recibo, tem que ser mais caro. A gente resolve essa parada aí. Você vem aqui em Curitiba um dia, a gente mata 18 iniciações e um abraço. Esse meu amigo, obviamente, falou, pau no teu cu. Dinheiro do meu bolso, não vou sair, não pode tirar meu dinheiro. Daqui. Caralho, mano. Mas então, é isso. E outra coisa que eu queria falar sobre mestres pilantras é o seguinte, tem muito mestre por aí, mestre, né? Aquela figura intocável, implacável, que fala, não, você, meu aluno, minha aluna, enquanto você estiver estudando comigo, você não pode consultar outras fontes de informação. A minha Paulo palavra, esse cara na hora, na hora. A minha palavra é única, incontestável. Não, não, não. Cara, isso é um modelo que funciona lá na Índia, né? Modelo de guru. A palavra do guru é a palavra de Deus na Terra e não deve ser contestada. Aqui, cara, aqui é o Ocidente, meu irmão. Aqui a informação é livre. Sim. Tem essa. O modelo guru Chela não funciona aqui. Você não deve endeusar ninguém. Se você endeusa alguém, reconsidere. A galera aqui é razoavelmente alfabetizada, né? Pra não ter que ficar preso a uma fala de história contada de um cara. E, cara, é isso. Se qualquer mestre de qualquer tradição falar que o seu roteiro exclui que você faça qualquer outra coisa, eu acho que você tá entrando no rolê do Kleber. Eu acredito até que tenha momentos que dá pra fazer uma exclusão, focar numa coisa só. Mas é você só. Que tem que decidir, mas não pode ser proibição. Exatamente, se vem de cima, muito estranho. Eu gosto de sugestões. Então, isso, por exemplo, claro. Que foi o que aconteceu comigo. É papel do mestre sugerir, proibir é muito sério. No meu primeiro estudo mágico, assim, chegou uma hora lá, eu falei assim, e como que mexe com esse espelho negro aqui? E eu era, tipo, muito nilbazinha. Aí a pessoa falou, olha, eu posso te ensinar, mas assim, agora, eu acho que você não tem base suficiente. Porque talvez você fique ali e não aconteça nada e você fale, nossa, então, vamos tentar mais alguns, e a gente volta? E aí eu falei, tá. Mas e até a sua justificativa me convenceu. É até razoável você não dar um carro de Fórmula 1 na mão da pessoa que tá tirando carteira. Sim. Se der, vai ser uma vez só. Para mim, pro carro. Pois é. É bom que tenha seguro. Sugestão é legal. Eu acho assim, também olha, acho que, por exemplo, agora... E as pessoas justificar também. É. Mas falar assim, não, porque não. E pronto, também tá errado. Ah, também e detalhe. O mestre nunca vai chegar para você, esse mestre nunca vai chegar para você e falar assim, olha... Não houve tal coisa. Não houve magicando. Não chega perto de não sei quem. Não converse com mais ninguém. Não fale mais com a sua família. Opa, isso é o começo. Isso é aceita. Isso aí já é loucura. Isso é aceita. E não é nem aceita que dói menos. E eu acho... É sério mesmo. Eu acho que o que eu quero alertar é que a galera às vezes nem vai falar assim. Vai falar, por exemplo, ó... Não converse com a galera do magicando. Não houve aquilo, porque ele pertence a outros mestres. Eu já disse. O nome dos mestres dele... Como que era? É dispersão e confusão. Não fique perto dele. Dedo no cu e gritaria. É dedo no cu e gritaria. Não chegue perto dele. Eu vou dizer que... Grito no cu e dedaria. Grito no cu e dedaria. Vou dizer que Andrégora é o caminho do dedo do meio, mas também não é assim. A única pessoa que manda em alguém nessa mesa é o André. E a Ira manda dele. Nossa, a Lívia tá querendo... Essa. E a Marcelina manda dele. Meus mestres assentos têm metade da minha altura. Então, cara, assim, tem muita gente pilantra, tem muita gente sem vergonha. Ah, eu não tô gostando disso. Cara, tem uma parada que é muito importante, é bíblica. Chama retém o que é bom. Às vezes você vai lá, você separa autor e obra. Tem uma coisa bacana de alguém que você acha legal? Pega o bacana, foda-se o resto, tá ligado? Foda-se o resto, você não precisa seguir todo mundo. É que assim, a gente tá falando, parece que é óbvio, né? Pra muitas pessoas que estão escutando a gente, porque elas têm muitas vezes são adultos, né? Eu acredito que pouco adolescente escuta a gente. Mas isso é sempre para tomar muito cuidado, porque geralmente tem pessoas que são muito suscetíveis a isso realmente, né? Sim, há uma lavagem cerebral, tem uma carência ali envolvida. E é sempre a situação do sapo cozido, né? A pessoa não percebe até ser tarde demais. Morrer lá dentro. Então, fica esperto pros sinais, por mais bobos que eles pareçam nesse momento. Porque a tendência é piorar. É tipo relacionamento abusivo. Você tem que olhar as características e... É exatamente isso. Relacionamento abusivo. Teste do BuzzFeed. Exatamente o que eu ia falar. Você faça um teste do BuzzFeed pra ver se você tá no relacionamento abusivo. Do 10 dos 8, tipo assim, proibiu de fazer coisa. Marcou a iniciação do motel. Né? Caralho, funciona. Vamos fazer o teste do... Falou pra não escutar magicando. Pediu nude. Dizendo que... Falou que não é martelemita. Cara, eu preciso que você... Cara, fazer magia sexual via Skype. Eu quero avisar uma coisa. Cara, quem quiser mandar nude, pode mandar. Mas pedir nude é sacanagem. Menor de idade, não é tomar seu cu. Que a gente já ouviu histórias. Já ouvimos histórias aqui de cuzão. Os caras complicam tanto, bicho. É tão fácil você dar uma, sério. É muito fácil. Por que vocês complicam tanto? Paga. Vintão você consegue. Inclusive, o André Nazaré de Almeida, ele perguntou qual o roteiro menos recomendado por vocês. Eu acho que algo que proíba você de fazer todo o resto. A proibição nunca tá escrita, Ju. A proibição é no papo. Porque esse pessoal não é totalmente ruim da cabeça. Mais ou menos. Tem umas proibições antes, sim. Tem. Eu acho. É que depende, tipo, né? Ah, isso aqui... Não, de apontar e falar assim, ah, isso aqui não presta. Não olha pra cá, não. Mas já começa assim, antes de entrar. Roteiro menos indicado pra você. Cara, dá uma olhada nos roteirinhos, dá uma olhada naquilo que você quer. Não entre em ordem só porque você acha que é legalzão. Ai, como é que vai ser e tal. Entre em ordem se você acha que é necessário. Conversa com uma galera que é bacana. Vai por indicação nas coisas. Eu vou puxar uma pergunta. Vai. O Vinícius Avarenga e o Paulo Victor Rodrigues fizeram uma pergunta sobre o quanto a prática em grupo faz a diferença. E muita gente vai para a ordem por causa da prática em grupo. Ter uma validação de que eu não estou ficando maluco sozinho. Eu acho que são duas coisas diferentes. Sim, com total. Assim, é legal praticar em grupo, mas realmente, prática em grupo é prática em grupo, prática individual é prática individual. A gente já praticou coisas em grupo, já praticamos coisas individuais. Algumas coisas muito simples individualmente em grupo ficaram muito legal, né? Que a gente, quem foi pro rolê do primeiro rolê do Kleber em Paranapiacaba, sabe que a gente fez umas coisinhas muito simples, mas que foram muito bacanas, foram muito impressionantes para algumas das pessoas que estavam ali presentes. Então... Mas é diferente, não é a mesma coisa assim. Não precisa de validar o outro, entende? O lance que a prática em grupo possibilita que você faça coisas que são impossíveis de você fazer sozinho. Sim. As operações do Vision and the Voice lá, por exemplo, né? De você ficar olhando para um espelho negro e tendo visão, viajando na maionese. Você não tem como ficar escrevendo enquanto você está tendo aquela parada. Você precisa de alguém do teu lado pra anotar o que você tá falando. Então, esse é um exemplo básico de que tem certas coisas que você precisa de mais gente. É preciso um auxiliar. Em contrapartida, tem certas coisas que eu acho que sozinho é melhor. Exemplo, meditação. Acho meditação em grupo fraco, comparado com sozinho. Porque eu tenho meu tempo, eu tenho Porra, não vai ser igual da outra pessoa. Horário, o tempo que meditação, você vai fazer uma meditação em grupo, alguém toca um sininho, pim, e você tem que parar. Não interessa se você tá no, na parte mais legal da sua viagem, ou se você nem começou a sua viagem ainda. Bem, tem alguns roteiros avulsos que são bem conhecidos, como, por exemplo, esse Psychonaut Field Manual. O manual de campo do psiconauta, né? Isso aí bomba nas interwebs. É bem fácil, é em formato de quadrinho, né? Não é vinculado a ordem nenhuma. Tem essa pegada de pop magic, magia do caos, mais ele ou menos. Ele vai até um nível mediano. Ele não é só introdutório, não. Ele tem umas coisas bem bacanas ali. Ele hoje tá com 30 e poucas páginas, sim, né? Sim, tá traduzido em português. Bem traduzido. Bem traduzido por uma galera que traduziu junto com o autorização do cara, né? Você acha pra download, se você e quiser. E o cara é uma obra em... Em desenvolvimento. Não, isso aí vai durar muito tempo, cara. Isso aí, enquanto ele for descobrindo o caminho dele também, as pesquisas, ele vai. É, pra quem é mais millennial, não tem muito saco pra Bardom, tenta uma parada dessa. Eu acho que, tipo assim, naquela pergunta anterior do cara, qual o roteiro que não é recomendado? Eu acho que o roteiro não recomendado é aquele roteiro que você não consegue agregar, né? Você não consegue nem ler, né? Tem uns que você não consegue nem ler. Outro... É que eu não tô falando que é ruim, né? A questão não é essa, mas tipo... Muitas vezes tem gente que não vai gostar, por exemplo, do manual de campo do psiconauta, mas vai gostar do Bardom. Então, pro Bardom funcionou, então beleza. Então é isso, né? Uhum. Não é tipo, você pode tentar tudo. Sei lá, eu acho que você vai encaixar muita coisa. Ao fato de que para cada aluno existe um manual adequado. Você tem que se descobrir também. E, inclusive, link no post. Quando você vai escolher um curso para fazer, você não dá uma lida na ementa, na grade? Não. Porra, André. Eu tô lá pro curso, é pra eu aprender alguma coisa. Eu tenho que aprender. Chama quadrinho. Mas você não vai chegar no curso sacou? Para treinar cachorros. Você fala assim, nossa, esse curso aqui, treinar cachorro. Não, você... Eu que sou um animal, preciso de treinar. Você olhou o título, é uma coisa, nesse assunto me interessa, tem todo um processo, você não vai entrar em qualquer portinha. Vou dar outro exemplo. Você quer aprender a treinar a Marceline. Eu sei que é uma tarefa impossível. Vai acabar com ela me treinando, você sabe. Mas você vai lá, curso de treinamento de animais, legal. Aí se você entra na porra do curso e descobre que é pra treinar pulgas adestradas. Pulgas e camelos. Não tem nada a ver com a Marceline. Você não, vai pular depende, fora. Você vai, diretamente, você pode ser algum meio ratatouille pro gato. Se você tivesse lido a porra do roteiro, você ia falar, um curso focado no treinamento de pulgas e camelos. Você próximo. Você é próximo, entendeu? Vamos lá. Ascensão de Prometeu. Cara, com quem que tá os direitos dessa porra? Porque não tem mais em português. Mas acho que tá com a Madras. Assim. Olha, vou te dizer, eu achei um... O Vinícius não deixou eu comprar. Não deixei. Eu achei lá na Martins Fontes. Porque Ascensão de Prometeus é um livro do Robert Anton Wilson, que ele é o caminho do Robert Anton Wilson descrito ali, que ele tem uma parada de ciência, de quântico, mas Robert Wilson, que é melhor do que Não, ele não coisa. Entra muito no quântico nesse momento, ele entra mais nos 8 modelos de consciência, que do é genial. Que é fantástico, é melhor do que Cabala. Tem que fazer um programa disso. Hashtag melhor do que a Cabala. Cara, não, é sério, você que tá aí e acha Cabala legal porque você faz a observação simbólica das coisas que a gente já falou, né? Mas os 8 circuitos de consciência do Timothy Leary é genial. Se você quiser droguinha ainda, fantástico. Foi feito pra você. Mas então, aí esse livro, A Ascensão de Prometeu, ele é um livro que começa falando sobre como o... Assim, caralho, como é que eu vou refrasear isso? O leitor da Ascensão de Prometeu é o Prometeus. Ele vai ascendendo ao longo da leitura. A cada capítulo que ele apresenta um novo conceito, um novo circuito de consciência e tal, ele termina com uma série de exercícios práticos que você não precisa saber magia para fazer. São exercícios de observação. Tipo, ande na rua e comece a olhar para o chão, sacou? Coisas simples. E é um puta de um roteiro que garantido que vai mudar a sua forma de ver o mundo. Sim. Garantido, se você fizer a porra do exercício. E ainda tem aquele velho conceito maravilhoso, né? Como que é? Observador vê, testador prova, né? É, o pensadores pensarão, provadores provarão. É, exatamente. É muito legal essa de ficar olhando pro chão, porque com certeza alguém vai te dar uma porrada, você vai ser assaltado, você nunca vai fazer essa... Mas talvez você ache uma nota de R$5 caída no chão. Pode ser também. Pode repetir o que você disse antes agora? Antes de ser assaltado. Aí depois você perde o dinheiro. Rimandinho. Pensadores pensarão, provadores provarão. E os escravos servirão. Sempre o elemento. Vamos lá, é... Liber KKK. A gente já falou bastante, né? Falamos o KKK. Aonde está o Liber KKK? No Liber Caos. Que não está na internet. E muitos lugares na internet. Vamos lá. É Hands on Chaos Magic. Esse eu acho um livro que é pertinente falar, esse embora eu não seja fã dele. Não conheço. Mas ele é válido para algumas pessoas, não funciona para mim. Link no post, eu coloco. Pode deixar que eu coloco. Que ele é um livro que ele tem a proposta de pegar um completo ignorante e transformar numa pessoa minimamente competente na maioria das técnicas de magia do caos, não se limitando a sigilo, punheta e servidor. Caralho, já tá de parabéns. Tá melhor do que muita. Porra. Porra. Vamos lá. Ensina a fazer invocação do Harry Potter. Sério? É. Que legal, mano. Opa. Invocação do patrono. O Rodrigo Pontinelli. Se tratando de magia do caos, não ter roteiro é o melhor roteiro? Não. É caos que é bagunça, né? Tá pensando o quê? A festa da uva? Achando travesti é bagunça? Mas eu posso falar que Deus a tenha. Por experiência própria, que é legal na magia do caos você fazer os seus próprios roteiros. Assim, existem várias guidelines pra você criar seus próprios roteiros que o próprio, próprio Peter Carroll definiu. Mas não é aos demonistas, né? Tipo, tirar do cu. Não. É bacana você ler umas coisas antes. Ele dá, por exemplo, a ideia de fazer monasticismos do caos. Nada mais solto que roteiros de treinamento criados de acordo com suas próprias regras. Tá. Então ele te dá os guidelines pra você fazer o seu roteiro. Então, mas ele te dá os guidelines. Ele te dá os guidelines, não, mas é, o tipo, roteiro, no fim das contas, é seu. Não ter roteiro nenhum. Tipo, né? Eu já fiz, sei lá, 5 vezes essa porra, 6 vezes. E todas foram totalmente diferentes e ninguém fantástico. Me falou o que fazer. Criar um roteiro pra você de uma prática, de um objetivo é fantástico, cara. Uhum. Até porque você se conhece. Você não vai nem pôr demais e também vai saber quando é de menos. Isso. Né? E o legal desse roteiro específico de monasticismo, por exemplo, é que você, no começo, você define quantos dias você vai ter. Então, eu normalmente faço 23 dias. Então, uma parada mais bacana. Então, você tá colocando de um jeito que você já tá puxando. Próxima pergunta aqui, que é tipo, um roteiro, você fazendo ele ou você procurando na internet, deveria ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Todo roteiro tem começo. Ou pelo menos, no lugar de fim, você pode colocar um objetivo. Objetivo. Pra quem que é isso? Que não que você deixa tá de fazendo? Ser o fim, né? É. A finalidade. Se você chega no objetivo, você chegou no fim. E outra coisa, você raramente sabe onde tá o meio, tá? Só pra avisar. O meio é sempre meio nublado quando você fala de trabalho, assim, de roteiro. Eu tenho essa impressão, não sei vocês. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que nem todo roteiro, como o Kenner falou, precisa ser diário. Você fez, por exemplo, um roteiro de invocações semanais às quintas-feiras. Se é isso que você vai conseguir fazer, seja beleza. Sincero, seja sincero e evite câimbras. Eu posso... Pode. Comer o suco. Pegar um roteiro que já existe e modificar total. O tempo dele. Então, por exemplo, tem muita gente que faz assim: ai, Juliana, mas eu chego 11 horas em casa e eu tô cansado pra caralho, tem que fazer a marmita, comida dos filhos, botar os filhos pra dormir. Será que eu posso, em vez de fazer todo dia, fazer 2 vezes por semana? Depende do que você quer. Então, você... Mas eu, aí, nesse caso específico, eu recomendo que você acorde mais cedo. É, porque, por exemplo... Acorda antes de todo mundo na tua casa. Porque que nem o MMM, que quando eu comecei, eu falei, tipo, uma parte do exercício é você conseguir fazer força de vontade. Você fazer todo dia, por mais que você esteja cansado. Eu entendi o MMM como uma coisa, criar força de vontade, eu vou fazer esta merda, sim. Porque eu tenho que fazer pelo poder do ódio, senão eu acabo dando... O Gudetama aparece e eu acabo não fazendo nada. Então, você tem que... É a gudetamização do teu roteiro. Você vai lá e tipo, eu vou fazer essa porra de qualquer jeito e tal. Mas, por exemplo, a Keiko perguntou assim, tipo assim, ah, precisa estar no mood pra fazer? Porque às vezes eu chego às 11 horas da noite. Não, você não esse precisa. Esse é o conceito contrário de treinamento, faz né? Faz como der. Faz como der. Isso, inclusive, é válido pra você sair da zona de conforto. Se você ficar esperando a situação ideal, primeiro, você não vai fazer nunca. Segundo, você não vai aprender como você se comporta e como são seus resultados em situações piores do que ideal. O conceito da disciplina, né? É. Você vai ter que estar domando a si mesmo, né? Não o contrário. E até tá preparar, por exemplo, se eu tenho... Por exemplo, eu estou fazendo as quintas-feiras. Eu faço quintas-feiras. Dá umas 10 horas, mais ou menos, afim, com a quinta pra sexta, umas 10 horas, eu já tô diminuindo a luz, entendeu? Eu já tô preparando o meu ambiente pra poder fazer aquilo, saca? Uhum. Pra fazer aquilo. Então você controla a tua vida pra que aquilo ocorra, no fim das contas, quando você começa a colocar. É, mas a vida às vezes acontece e você não precisa fazer. Essa é a segunda vez que eu tô fazendo, porque da outra eu quebrei uma quinta por causa do meu avô. Uhum. Eu vou fazer o quê? Eu vou largar o véio pra morrer? Você também, não. Calma, né, bichão? Você vai lá e tudo bem, cara. Você vai lá depois e fala que a entidade fala, desculpa, não dá, não vai rolar. Depois eu volto. Não sei se você se lembra como é ser encarnado, você já foi encarnado. Que família foda, bicho. Se não sabe, se não entende, você tem que perguntar por que você tá trocando ideia com essa entidade também. Vai se fuder. A Lívia sabe quantas vezes eu expulso ela do nosso escritório barra templo, que é o mesmo ambiente, casa pequena, né? Uhum. Lívia, preciso fazer minha macumba. Tchau. 2 horas da manhã. Caralho, vai fazer 2 horas da manhã, louco. É, bicho, me propus a fazer todo dia, eu vou fazer essa porra. Tá certo. E pra mim o dia é o período entre dormidas longas. Acho não justo. É entre meia-noite e meia-noite. Acho justo. É, eu considero isso também. Considero total isso. Pra minha prática mágica, é por isso que eu falo as quintas-feiras, apesar de fazer sempre da quinta pra sexta, enquanto eu não tiver um cochilão. Perfeito, terminamos? Não, falta mais alguma coisa. Tem que dizer assim, um roteiro, já que você está criando o seu, ele precisa ter exercícios, né? O teu roteiro que você está fazendo é a invocação, primeira, né? Paradinha, assim, faz uma análise do que você quer. Primeira coisa, o que você quer? Ah, eu quero me concentrar. Ah, eu quero invocar. Ah, eu quero não sei o quê, eu quero visualização. Eu quero o que você quer. É, alvos claros, objetivos claros. Você precisa ter isso bem claro. O último que eu fiz, por exemplo, foi de invocações desconfortáveis. Invocações de coisas que eu não invocaria normalmente. Ótimo. Vou ver o que me ensina isso. Você tá fazendo isso no quarto ao lado? Não, já parei de fazer um tempão. Sabe aqueles sonhos? Exercícios. Que você escolhe os exercícios que você vai fazer. Ai, mas tem que ser cara. Decide, mano. Pega o mínimo que você precisa. Por exemplo, tô fazendo invocação com um círculo de invocação, meu altar, representando os 4 elementais, e eu decido o que eu vou fazer, cara. E essas são minhas regras. O problema é você tem que acreditar nas regras enquanto você tá fazendo isso. Você ficar na dúvida, ah, será que é isso? Aí não faz. Aí vai tomar no seu cu. Mas, por exemplo, eu proponho isso aqui. Isso é o que eu tenho. Isso é o que eu posso fazer pra alcançar esse objetivo. E faz, cara. Não tem porquê. Se você procurar receita na internet, você tá fudido, cara. Você tá fudido pra achar receita. Então vamos lá, monta. Qual que é o mínimo comum daquilo que você precisa realizar? Faz. Faz com sinceridade, faz bem feito, troca uma ideia na moral, deixa correr por você esse instinto na hora que tá rolando, deixa, ah, me deu vontade de arrancar a roupa, tira a roupa, caralho. Ah, me deu vontade de falar tal coisa, me comportar assim, se comporta assim, vai indo, depois você escreve sobre isso, pensa sobre isso depois. Pra invocar o Cthulhu você não vai, você não é competente desse jeito. Não é tipo aquela coisa do, fui fazer feijão e de repente apareceu uma entidade de quinta dimensão. Você sabe que isso é uma desculpa que a entidade precisa pra chegar, né? Eu achei uma... Tem um jogo de RPG que o mago chega no meio do inferno e fala assim, não, eu cheguei aqui porque eu tava tomando banho, caiu sabão nos meus olhos e eu acabei abrindo um portal para o inferno. Não, amigo, isso não vai acontecer. Você não tem essa competência. Depende, sacanagem. Beleza, fim, encerramos então, né? Não, eu acho que tem que falar mais uma coisa. Tem que falar. Fala aí. Do Grimório. Mantenha... Diário. Por quê? Você precisa conferir isso, cara. Nossa mente esquece, mano. É incrível quando você pega o diário de novo pra dar uma olhada e você fala, caralho, olha só, isso aqui rolou, isso aqui funcionou. Vou dar um exemplo que não foi de diário mágico, mas foi de diário de sonho. Eu reli, assim, muito do sem querer, uma entrada de um diário de sonho e aí eu descobri que tava acontecendo um negócio comigo meio grave. Eu falei, caralho! É verdade, eu lembro dessa história. Você lembra dessa história, né? E aí eu falei, opa! E eu nunca ia lembrar. Porque, tipo, na hora, na semana que você tem aquele sonho muito revelador... Você reflete, né? Você fala assim, caramba, nossa, preciso prestar atenção nisso. Depois... Pode encerrar? Só uma coisa ainda sobre o diário. Não adianta nada escrever o diário se você nunca vai ler. Sim, ele é feito pra você revisitar, né? Pega lá, dá risada. Se for só pra escrever, é só trabalho de braçal, idiota. Perfeitamente, gente. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Gostaria de agradecer muitíssimo a mesa aqui presente ao Keller, que ele vai ter que sair correndo agora. Sim, pra cara. Alcançar o trem. Tô saindo agora pra pegar o trenzão, o metrozão e mais um busão. O quê? O que você vai fazer? Vou dar uma palestra. Olha! Um workshop. Olha a palestrinha. Palestrinha, vamos concordar com a palestrinha. Show de bola. É. Em breve... Coach. Em breve... Empoderamento. Magicando. Vai ter... Opa! Olha aí. Ó. Em breve, em breve, em breve. É, então é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E é aquilo. Ósculo no bode pra todos vocês e praise the sun. Praise the sun. Não me desafie, Lívia. Foi mal. Meus poderes são grandes. Desgurpa. Foi sem querer, querido. Gente, a Hermione nasceu trouxa, não foi isso? Nasceu trouxa. Hermione é a maior bruxa que tem, viado. Então pronto. Aliás, explica a realidade. Aliás, lembro mais. Ah, estamos queimando pauta. Não, caralho. Nada a ver, estamos viajando. A Hermione não nasceu... Nasceu trouxa. Os pais dela são dentistas. É? Os pais dela são dentistas. É, mas ela nasceu bruxa. Não, mas não tem. Não é estudo que transformou ela em bruxa, claro. Caralho. Ela nasceu bruxa, ela nasceu de pais trouxas. Ah, é, entendi. Não é por sangue. Ah. É claro que por ter bruxos na família. Não. Tá, ela tudo tá dizendo, se a pessoa a Hermione nasce... é o X-Men, foda-se. Próximo. A Hermione estudou muito pra estar onde ela tá, pra ser boa de não, não é. Tudo bem, mas ela compensou, porque ela, como ela não vinha de uma família tradicional... Todo mundo fazia bullying com ela. Então, porque ela não vem de uma família tradicional. Você pode parar com isso na mesa, porque isso aí dá se quiser. Enfim, mas e foda-se, né? Ah, desculpa. No podcast do Harry Potter a gente discute isso. Uma... Calma aí. Ira, ou você fecha a porta ou eu tô fodido aqui. Foda-se. Continue. Que se chama Le Véritable Dragon Rouge. Eu faço o francês do Monty Python. Obviamente é isso. Vamos lá. Esse francês que eu quero aprender. Eu também. Eu me vi olhando pra cima no castelinho, né? Não é aquela ordem de mão esquerda, clifote, essas sim, coisas? Sim, essa mesmo. Então, beleza, tá certo. Iluminação pelo escuro. É o pior que é isso mesmo. É isso aí. Então é luz negra? É luz negra. É. Inclusive, esse termo é utilizado às vezes. Só com a luz negra você consegue ver o verdadeiro interior dos ambientes. As verdadeiras manchas. É, matou a charada, André. Tá vendo, rapaz? Essa é o lado clifótico das manchas. Exatamente. Nossa, você que acha lindo. Que a parede... Exatamente, você acha que tá tudo assim? A cabala tá aqui, ó, bonitinho. Você vai ver alguém já esporrou na literatura. Exatamente. O lado contrário das manchas é o homo, que é o contrário de homo. Caralho, o Andrei tá bom hoje. Caralho, Andrei. Porra, o Andrei hoje tá... Cacique. Bardon, né? Bardon. As ordens que a gente tá achando... Sua língua tá azul? É igual um chau-chau. Rapaz, onde é que você meteu essa língua aí? Essa língua tá azul. Papai Smurf, você tá bem? Que filho da puta. Ele tá ótimo, mano. Nem te conto porque essa língua tá azul. A Smurfette teve um desconto, finalmente. Olha aí. Daquele álbum do Massacration, só do folclore brasileiro. Os Manupira, os Minas Pira. Por isso que você tava rindo, né? Com cara, eu ouvia tanto esse álbum. Ele achou esse álbum e era o dia inteiro tocando em casa. Feliz, ele sorriu. Eu encho muito o saco do Eric quando ele, tipo, ele tá com uma cara muito brava, que ele tá muito pistola fazendo home office. Uhum. Eu chego na orelha dele. Louro! Ele fica puto. Louro que biscoito! Tem hora que sobe, né? Louro! Biscoito! Que louro que é biscoito! Vão no Magicando, que no evento do Mundo Freak vai ter eu cantando Louro que é Biscoito. Caralho, vamos fazer. Não, precisa. Vamos ver um aluguel de uma máquina de karaokê, quanto fica? Caraca! Caralho. Não tô vamos. Tô à procura da manhã. Não vamos entrar nesse caminho. Vamos procurar. Isso é um caminho sem volta. Ó, eu vou dar uma... Vou avisar pra você agora, que eu tô apontando pra câmera. Você é seu punheteiro. Você aí... Se vier pro nosso lado, a gente vai te comer na porrada, hein? Eita! Tá avisado. Seria não legal. Gostou, pega eu. É. Querer fazer amizade. Que é uma galera que adora falar mal pelas costas e depois... Ah, abraço, adoro, vai apertar a mão, vou colocar a tua mão no meu pau e vou te dar um soco na cara. Lembra que o André é faixa preta em Taekwondo. André Goragô. André Goragô. Ele é faixa preta do Rinodê, né? Falta que vai ter que cobrir tudo esse nome de Rinodê, né?